Admiramos sua coragem perante nós, os três guardiões. Vejo que vens de muito longe, pequena felina. Respeitamos sua jornada, mas lamento, não poderás seguir daqui. Esse não é lugar para você. Mas satisfaça nossa curiosidade. Por que deveríamos deixá-la passar, pequenina? Perfeito, Grifo. Por que o Senhor dos Sonhos deveria ser perturbado por alguém como você? Um petisco tão pequeno e que, na maior parte, é só pelo e osso. Devo dizer que você parece mais saboroso, Senhor Pegasus. Contenha seu apetite, dragão. Fale-nos, pequena. Eu vim de muito longe. Não posso dar meia volta agora. Tratarei de meus assuntos com o Senhor dos Sonhos. E apenas com ele. Eu sou uma gata e farei o que julgo correto. Então entre, felina. Mas fique sabendo. Sonhos têm seu preço. O aroma no ar era estranho, mas ainda assim familiar para a gata siamesa. Ela caminhou lentamente, cada sentido gritando para si que fugisse dali. Se o pilariçava, suas garras se estendiam. De repente, ela se viu diante dele. Estou aqui. E quem seria você? Uma gata, uma andarilha de lugares noturnos. Um corvo morto me enviou aqui em busca de revelação. Ela esperava aparentar confiança, mas na verdade estava apavorada. Caminhe comigo então, irmãzinha, e conte-me por que me procurou. Eu quero entender por que tiraram meus filhos de mim. Por que vivemos dessa maneira? Eu não entendo. Como dizem, um gato pode contemplar um rei. Portanto, fite meus olhos, irmãzinha. Fite meus olhos. Pois ela viu imagens nos olhos dele. E nessas imagens, ela viu a verdade. Todos os gatos podem ver futuros e ecos do passado. Podemos observar a passagem de criaturas vindas da imensidão do agora, de mundos como o nosso, mas ligeiramente distintos. E nós os seguimos com nossos olhos, entes fantasmagóricos, enquanto os humanos nada enxergam. Mas a realidade que o gato dos sonhos mostrou à gata siamesa transcendia tudo o que ela havia imaginado. Muitas e muitas estações atrás, os gatos dominavam este mundo. Eles eram maiores e o mundo havia sido criado para o prazer deles. Iam a qualquer lugar, tomavam o que quisessem. Naqueles tempos, os humanos eram pequenas criaturas não maiores do que os gatos são agora. Eles os atendiam, os alimentavam e os acariciavam. Eis que quando a lua cheia brilhava, os gatos os caçavam e devoravam alguns deles. Mas a principal razão para caçá-los era o fato de serem mais deliciosos de caçar do que os pássaros. E naquela época, os ratos eram pequenos e insignificantes demais para merecerem sua atenção. Eram dias alegres, um jogo de gato e humano. Tudo isso ela viu enquanto fitava os olhos do gato dos sonhos. Compreende o que viu? Sim, compreendo. Imagino que já saiba qual é sua tarefa, o fardo que deve carregar. É forte o bastante para isso? Sim, eu espero ser. Então acorde, irmãzinha, com minha bênção. Os Escapistas. Os romances de Neil Gaiman são, com certa frequência, confusos e sempre belos, mas seus contos têm uma elegância e eloquência que podem passar despercebidos num trabalho mais extenso. Isso não é menos verdade nas histórias do terceiro arco de Sandman, Terra dos Sonhos, apesar de serem contadas com ilustrações junto das palavras. Esse quarteto de histórias, ainda que independentes, mostram o olhar do autor num conceito clássico, a fundamental fábula de Tome cuidado com o que deseja, que existe desde que existem contadores de histórias. Calliope traz à tona a musa homônima da mitologia grega ligada aos desvarios de um tolo cuja ambição ou cobiça o leva a uma reprimenda soturna ou irônica. Um Sonho de Mil Gatos mostra que Morpheus é o senhor de todos os sonhos, não apenas dos humanos. A premiada Sonho de uma Noite de Verão detalha sua influência sobre William Shakespeare e a natureza do acordo feito no apagar das luzes de Homens de Boa Fortuna. Fachada sugere que Morte, a irmã de Morpheus, não é desprovida de compaixão. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E no terceiro semi-anotado, eu tenho o prazer de receber o nosso sempre inspirador, Mauro Elovitch. Boa noite, vamos nos adentrar mais uma vez no mundo do sonhar. Ele que recentemente cuidou do gatinho de estimação do pai, tentou decifrar seus sonhos, tudo que conseguiu foi perder um olho. Reginaldo Ilman. Gato Mia. E ele que, para participar desse podcast, veio direto do mundo das fadas e trocou de lugar com um amigo meu, Marcelo Miranda. Olá, nobres sonhadores. É isso, não sai daí que nossa pequena trupe de teatro da meia-noite está prestes a encenar essa premiada tragicomédia shakespeariana patrocinada pelo Senhor dos Sonhos. Não sei, eu tenho uma ideia boa, tipo, porque eu não escrevo sobre meu pai, e aí eu começo a pensar que é a coisa mais ridícula do mundo. Quem vai querer ler sobre ele se decepcionou comigo, blá blá blá. Aliás, eu ando meio assim com o Scott. Ele baba, morde as coisas, faz xixi que nem uma cadela, o que de certa forma me deixa sem graça. E ele tem que passear, isso empata o meu dia, vai ver que é por isso que eu não tô produzindo. Acha que isso impede você de escrever? Não. Por que acha que não está escrevendo? Calíope. O bloqueio criativo é um dos maiores problemas enfrentados por escritores, artistas e músicos na hora de desenvolver ou dar continuidade a seus projetos. Para enfrentá-lo, cada um tem sua própria fórmula. Às vezes o sujeito tem simplesmente que desapegar e aceitar que talvez o segundo livro, disco ou tela não terá a mesma recepção que sua primeira produção de sucesso. Na música, alguns chamam isso de síndrome do segundo álbum, a máxima de que o trabalho de uma banda, posterior ao sucesso arrebatador de sua estreia, muitas vezes fica bem aquém ao primeiro. Em 2011, na edição número 106 do podcast Nerdist, Neil Gaiman falou um pouco sobre seus processos de escrita, bloqueio criativo e como ele lida com isso no dia a dia. Ele disse que uma forma de vencer o bloqueio do escritor é se convencendo que seu primeiro rascunho não importa. Ninguém nunca vai ler o que você escreveu ali. O que quer que você esteja escrevendo naquele ponto pode ser consertado amanhã ou na semana que vem. Por agora, tudo que importa é que você coloque as palavras para fora da sua cabeça. Registre a história da forma como você conseguir e deixe para consertá-la depois. Nesse ponto, ele é mais enfático. Ele diz que se você só escreve quando está inspirado, talvez você seja um bom poeta, mas você nunca será um romancista, porque você precisa atingir metas de palavras a cada dia. E essas palavras não vão esperar que você decida se está inspirado ou não. Para Gaiman, escrever é o processo de colocar uma palavra após a outra. Então, você deve escrever especialmente quando não está inspirado. Precisa escrever as cenas que não te inspiram. E o mais estranho é que em 6 meses ou 1 ano, você vai olhar para essas cenas e sequer vai se lembrar quais você escreveu porque estava inspirado e quais simplesmente escreveu porque era a cena seguinte da história. Bom, o curioso dessa fala dele é que isso não se aplica ao modo de produção dele em cinema na época, né? Hoje, todo mundo tem a chance de maratonar uma leitura de cinema, como a gente está fazendo, experimentar um todo bem coeso e não se dar conta que o Gaiman fez cada ediçãozinha dessa num regime filha da puta, né? Sem margem de manobra para corrigir ou acrescentar algo que ele escreveu alguns números atrás, né? Se já estava impresso e publicado, acabou. Você trabalhava com o que tinha e seguia em frente dali. E só uma última curiosidade, segundo o Gaiman, ele levava em média cerca de 15 dias para entregar um roteiro pronto e acabado de cinema. Aí você me pergunta, para que toda essa enorme introdução, né? Porque nessa primeira história, Calíope, a gente vê uma extrapolação de tudo isso, do desespero de Richard Madoc, um romancista com bloqueio criativo, que vai muito longe para recuperar seu gingado na escrita, né? Começa que ele faz uma barganha bem grotesca, né, com Erasmus Frey, um romancista aposentado que há muitos anos atrás capturou a musa da mitologia grega, né, que dá nome a essa história. E desde então, por causa da inspiração que ela exalava, ele emplacou uma carreira de sucesso. O Richard Madoc queria experimentar isso, e tudo que o Erasmus queria em troca era um bezoar, uma espécie de massa, uma pedra que se forma dentro do estômago, pelo acúmulo de resíduos que o sistema gastrointestinal algumas vezes não consegue digerir, né? Como medicamentos ou a celulose em ervas, né? O bezoar que o Madoc entrega ao Fry é de causar náusea, né? Um tricobezoar, um bezoar derivado da ingestão compulsiva de cabelo humano. Cara, dá um nó só de pensar nisso. E cá pra nós, eu fui o único que fiquei com um nojinho aqui. Não, de jeito nenhum, cara. Troço asqueroso, né? E na história ele fala que o bezoar tinha propriedades mágicas e tal, e que o Fry, depois de todo esse tempo, todo o sucesso que ele tinha, estava velho e o que ele queria era dar um jeito de enganar a morte e conseguir artefatos para viver mais. Então ele abria a mão, inclusive, da Calliope, né, da musa que ele havia aprisionado e que tinha sido a razão da inspiração dele, do sucesso dele e tal, porque nessa altura da vida dele, o importante para ele não era continuar fazendo sucesso, era tentar viver cada vez mais. É muito legal, assim, né, esse ponto de partida sinistro, né, depois a história vai ficando até mais pesada. É interessante essa perspectiva do bloqueio criativo, né? Ela atinge nas mais diversas áreas, todo mundo que precisa escrever, compor, ser minimamente criativo para viver, sofre com isso, né? O Luig na introdução falou, artista, músico e tal, mas eu, por exemplo, que trabalho com direito, eu funciono muito, muito na inspiração. Às vezes eu pego um processo e eu preciso fazer umas alegações finais ou algum recurso e eu não estou inspirado ou estou com bloqueio e eu estou vendo que aquilo está ficando burocrático, que aquilo não está me convencendo e várias outras coisas. É lógico que para escritor é pior. Eu me considero aí um cronista, eu escrevo crônicas esportivas e vira e mexe, eu tenho um bloqueio criativo total, eu tenho uma ideia na minha cabeça, mas não consigo colocar ela no papel, não consigo escrever, o que eu escrevo não me satisfaz. Então eu entendo muito a premissa do bloqueio criativo e a angústia que ela traz. E o Gaiman colocou bem, né? Cada um resolve o bloqueio criativo à sua própria maneira, né? Para mim, eu simplesmente coloco as ideias que eu tenho na minha cabeça no papel, como o Gamer falou, não de maneira estruturada, porque eu sei que aquilo não tá bom. Eu jogo alguns pontos, paro e volto a pensar naquilo no dia seguinte, ou tomo banho, ou faço algum tipo de exercício físico, e volto para tentar encarar aquilo de outra maneira. Porque, para mim, pelo menos, ficar batendo a cabeça na parede, ficar escrevendo quando a coisa não tá fluindo, realmente é um esforço inútil. Você gasta horas e o resultado é muito aquém, é muito decepcionante, não cumpre o propósito pelo qual estou escrevendo. Então eu prefiro, às vezes, compilar as ideias, sair, voltar numa outra hora, ou depois de eu ter feito outro tipo de atividade, que eu sei que eu posso render muito mais com muito menos desgaste. Mas isso vai muito de cada um. Eu sinto o cheiro desse tricobezoar toda vez que eu releio essa história. Inclusive, a primeira fala, ele fala, o que é isso? Tem um cheiro nojento. E aí tem o quadro do bezoar. E eu acho que o Gaiman consegue, principalmente pelo desenho do Kelly Jones, transmitir essa sensação, esse sentido do cheiro com muita força da página. E é claro que a gente conhecer o encadeamento da história faz com que esse troço feda ainda mais, né? Porque a gente vai descobrindo o objetivo dele. Mas eu fico muito impressionado com esse conto de como ele extravasa a página. E o Gaiman é um mestre das palavras, mas eu sou absolutamente apaixonado pelo Kelly Jones. Imagino que a gente vai acabar falando sobre isso. Você é um gênio. Achei que não fôssemos usar essa palavra, Calvin. Você é super, hiper, mega inteligente! Eu queria ser ruim! Fico feliz que tenha achado uma coisa que inspirasse você. Me inspirasse? Eu tô extasiado. Eu não consigo literalmente dormir nem comer. Eu só quero escrever. Eu quase que nem vim aqui hoje porque eu não queria ficar longe dela. Morpheus é conhecido por muitos nomes e rostos. Os antigos gregos o conhecem como Oneiros. E a nossa Calliope aqui é a mais nova das nove musas da mitologia grega, tendo aqui, como eu disse ainda agora, sido capturada e forçada a se tornar a musa pessoal de Erasmus Fry. Reginaldo, fala um pouco sobre as origens dessa personagem no mito e a respectiva construção de Gamer nessa edição, que assim como Nada em Contos de Areia, né, no programa anterior, também esteve em um relacionamento amoroso com Morpheus, né, e parece que não terminou muito bem também não, né? É, cara, o Morpheus, ele é ruim de pegada, hein, mano? Já não tá dando pra desculpar, né, meu? Porque... Dedo podre, né, cara? Dedo podre. Assim. Realmente, assim, não sei se ele é ranzinza. Não... Tamo uma passa, duas passas, uma hora, não tem jeito, né, meu? É um hálito de bezoar, então, deve ter, né? Cara, eu não sei se é aquela cara amarrada, aquele, sabe, cara? Aquele esfíncter, assim... travado, né, meu, assim, ele é muito retinho, assim, né, muito certinho, não sei, ainda não sabemos o que que é, meu, mas tá caminhando pro, já saiu o diagnóstico dele de relacionamento. Esse daí, assim, é um barato, né, essa história é legal, assim, primeiro que eu acho assim, né, até voltando um pouco, eu acho que o Gaiman, ele põe muito da experiência dele, tanto essa parte de bloqueio, né, quanto uma hora um dos quadrinhos lá é o escritório do Madoc, né, e o Gaiman fala que foi inspirado no escritório dele, então é muito parecido, mas e, o Gaiman é um cara safo, cara, é um cara esperto pra caramba, né. Sandman, ele foi feito numa estrutura assim, quase como uma rede de segurança, né, ele pensou uma forma de contar uma história que ele teria, claro, que se comprometer mensalmente, mas não teria que ser uma coisa assim tão fixa, tão travada. E eu acho que assim, depois de dois arcos, né, Prelúdios e Noturno e A Casa de Bonecas, agora você entende um pouco melhor o que significa isso. Porque essa história não necessariamente não precisaria do Morpheus, né? Poderia ser outro personagem, poderia ser outro contexto, poderia nem ter Morpheus, poderia ser a Calíope mesmo, né? E um terceiro que viesse no resgate dela. E você entende quando ele conta em algumas entrevistas que ele tinha algumas histórias assim, nesse formato, a história do congresso de serial killers, né? Ele não criou ela para ter o Morpheus envolvido. Ele era uma história que ele tinha montado na cabeça, né? Que ele acabou adaptando para a série. Então tem essa parte interessante aí. Esse é um bom exemplo disso aí, né? Depois de toda essa volta, né, Luiz? O que é legal é isso, assim, que você é apresentado para Calíope e ela é uma musa, que é um barato, a gente tem essa associação de musa inspiradora, né, de você ter um foco, que o foco da criatividade pode estar fora da pessoa que está exercitando a criação. No caso, aí o Gaiman se usa de um mito grego, as musas eram filhas de Zeus e Mnemósine, né, que era a titã da memória, então ela tem todo esse contexto mitológico, né, onde uma pessoa usa, vamos dizer assim, de certos rituais, ele acha que usa uma flor de alho e queima o pergaminho dela e consegue prender ela, né? Só que em retrospecto, como é muito legal no universo de Sandman, essa musa, ela teve um envolvimento com Morpheus, né? Ela chama ele de, principalmente em inglês, é bem legal que ela sempre frisa Shaper, Shaper, Shaper, que ele é o moldador, né? Que ele é o que dá forma às coisas. É um outro nome interessante pro Morpheus, né? E depois, mais tarde, você vai ver que esse relacionamento, embora não tenha acabado bem ou tenha tido um rompimento, por sorte, você vê que não foi tão ruim, porque não foi ele, não foi o Morpheus que castigou ela. Ela acabou no começo do século XX sendo presa, né? Quase uma data bem próxima, quando o Morpheus também caiu em cativeiro, mas antes disso, assim, o rompimento deles se deu por outro motivo, que mais tarde a gente vai saber, assim como a gente também sabe que eles tiveram nesse relacionamento um filho, né, que é o Orfeus. Então é bem legal, cara, a construção da história e esse encaixe, né, assim, de colocar o Morpheus envolvido com uma musa grega. Puta, eu acho fantástica essa construção. E é muito legal, né? Você pensar, não só amarrou com o mito grego das musas, como ainda amarrou com o mito do Orfeu, né? E com esse Deuteronômio, a gente vai conhecer o Orfeu mais para frente em outros arcos, mas é muito legal, né? O Gaiman, ele vai amarrando, ele vai subvertendo os mitos, as mitologias, é uma construção assim sensacional, né? E só um comentário, né? Você vê que a coisa do relacionamento do Morpheus é feia quando você fala, pô, pelo menos essa ele não condenou ao inferno. Então você fala, pô, que evolução de relacionamento, né? Essa daí ele terminou sem mandar ela pro inferno, então tá leve, tá de boa. Cara, mas ainda que ela não tenha sido condenada ao inferno, a vida dela foi um inferno, né? Durante o século XX. Ela é abusada, ela é estuprada, né? Pelos dois, né? Tanto pelo Erasmus quanto pelo Madoc, né? Cara, é horrível o que ela passa, né? Não, é horrível, mas você fala que assim... Não foi, pelo menos isso, não foi culpa do Morpheus, né? Você vê assim, porra, do relacionamento dele com a Nada pra Calliope, foi um pouquinho melhor da Calliope. E isso diz muito sobre o Morpheus, né? Porra, se essa merda é uma evolução, você imagina, né, o pior do Morpheus. Esse arco do Terra dos Sonhos, eu acho ele muito legal, pegando o que o Reginaldo falou, porque é aí que o Gaiman abre caminho para que Sandman fale de mitologias e de arquétipos, né? Acho que todas as quatro histórias usam algum tipo de arquétipo, ou da cultura mais nobre, ou da cultura popular, e até uma personagem do próprio universo DC, a gente vai falar aí daqui a pouco da última história. Mas é muito legal que todas elas permitem leituras isoladas, ao mesmo tempo que elas agregam muito a toda a trama do Sandman, né? Eu gosto muito de como o Gaiman pensa o todo da coisa, né? Ele tá pensando lá na frente, eles têm um filho e esse filho vai voltar a aparecer. Mas se a gente entregar qualquer uma dessas histórias para um leitor ocasional e dizer, olha, conheça Sandman, é mais ou menos isso aí. E vai funcionar também, né? Eu acho muito impressionante a força que esse conto tem. Especificamente esse, que realmente é arrasador. Cara, e a Calliope, ela recorre às três bruxas, né? Esse cara, eu não me recordava que essas três tinham tanto papel ativo nas entrelinhas de Sandman, né? Porque elas aparecem também para Rose Walker logo no comecinho de Casa de Bonecas, e aqui em Terra dos Sonhos elas informam, né, a Calliope que Morpheus também estava aprisionado naquela altura, né? Já que era 1987 e Morpheus só se libertaria do cativeiro dele em White Cross 2 anos depois, né, em Preludes e Noturnos, em 1989. E como a gente vai ver daqui a pouco, essas três bruxas também vão dar o ar da graça no prólogo de Estação das Brumas. Então, Calliope passa mais 2 anos sofrendo o pão que o diabo amassou, né, sobre a posse de Madoc, já que ela é coisificada mesmo, né, e aí Morpheus, em 89, se identifica e se solidariza, né, com a causa dela, né, e pede a Madoc que a liberte, né. Ele nega, então Morpheus, em retaliação, faz uma manobra parecida com o Eterno Despertar, né, acionando uma torrente de ideias, né, no escritor, que é justo o oposto do início da história, né. Agora o Madoc quer que seus pensamentos sejam silenciados, né. Claro que o ocorrido é uma extrapolação, mas o fato é que vivemos numa era em que tanto os nossos quanto os pensamentos dos outros, né, estão o tempo todo vazando por redes sociais e afins, né. Quer falar um pouco dessa cena, Marcelo? Daria um bom episódio de uma série de terror, hein? Rapaz, eu acho que com a ascensão brutal das redes sociais, do WhatsApp, de tudo isso, a gente vive nessa maldição que o Morpheus passa pro escritor, né, desse vômito constante e praticamente sem fôlego de informações, ideias, conceitos, opiniões, vontades, desejos, delírios, enfim. É muito aflitiva essa parte da história, né, são o quê? 2, 3 páginas, e a gente consegue sentir essa invasão de criatividade do personagem, né. Eu acho que, sem saber, o Gaiman estava falando, sim, de um tempo que viria, né? Como todo grande artista, ele tá lá na vanguarda, né? Ele tá olhando para frente, e eu acho que tem algo aí da ideia do excesso de informação, da ideia de que o acúmulo de conceitos, ele pode, na verdade, se tornar uma grande maldição. Eu acho que a gente, em alguma medida, tá vivendo isso, quando nós mesmos precisamos, em alguma medida, parar e filtrar o que chega para dentro da nossa cabeça, senão a gente realmente enlouquece. Né? E é engraçado que o Umberto Eco, né, tem um texto sobre isso, ele falando sobre as redes sociais, o tanto de pessoas despreparadas, sem qualquer background, sem qualquer estudo sobre qualquer assunto, se sentem no direito de opinar e de falar, e aquilo transmitido na velocidade nossa de hoje ganha tons de verdade e vira desinformação e acaba atrapalhando o conhecimento de muita gente. Então, realmente, assim, é uma analogia muito, muito inteligente aí que o Luigi fez entre esse destino do Maddox na história e essa situação em que nós somos inundados por informações, muitas delas inúteis, né? Principalmente nessa vida de rede social. Interessante que desse arco é a minha história favorita, né? Porque, assim, o Mauro falou também, questão de inspiração. E, cara, eu atualmente eu tô fazendo doutorado, sabe? É uma coisa assim que, porra, inspiração é tudo, bicho. Não só inspiração, é inspiração, né? Mas, assim, inspiração é foda, porque às vezes você tá lá no computador e não sai nada, sabe? E às vezes sai, e é como essa torrente de ideias no final do Maddox, né? E assim, em off, né, a gente, especificamente o Mauro e o Reginaldo, a gente conversa sempre muito no grupo e tal, a gente vai discutindo as ideias pros podcasts e tal. Cara, e às vezes existe muita paciência dos caras, porque eu tô tendo ideias, vou falando, eu vou adiantando nas ideias do podcast, assim, aí o Reginaldo, desde a época do Sete Jagunços, sabe, baixava minha bolinha um pouquinho, sabe? E, cara, e como isso é, eu reconheço que isso é chato, sabe? E é uma coisa assim que minha cabeça, assim, sempre tá pensando, assim, aquela coisa. Me identifiquei muito com essa história, assim, que às vezes eu quero que minha cabeça silencie também, sabe? E, cara, tem um quadrinista nacional que ele publica no perfil do Instagram dele, que vai estar linkado no post desse programa, que é o Felipe Portugal. Cara, eu me amarro nas historinhas dele, porque tem um tema recorrente, que é essa inviabilidade, a busca de um silêncio num tempo em que todo mundo tem a opinião, né? Como também o Mauro falando agora, todo mundo quer apitar sobre tudo, né? Dar seus dois centavos sobre tudo, né? Mesmo quando não sabe porra nenhuma do que tá falando. Gente que nunca abriu um livro de direito previdenciário na vida, né? E tem na manga um tratado sobre reforma da previdência, assim, economistas, sociólogos, cientistas políticos, técnicos de futebol, críticos literários, críticos de cinema, leitores de quadrinhos que só assistem filmes do MCU. Enfim, a gente ouve e lê muita bobagem sem filtro, né? Bobagem que só incomoda porque você quer dar audiência para isso, né? Eu acho que é isso. Eu acho que falta a nós mesmos esse filtro, né? Olhar de lado e não dar o que o babaca quer, né? Como a primeira-ministra da Nova Zelândia fez com o assassino em massa, né? Naquele templo muçulmano. Ela resolveu não dar a publicidade que ele queria, né? Apagando seu rosto nos vídeos subsequentes da chacina, até não proferindo seu nome, né? Tem muito chorume fora desses microfones da gente, assim, sobre mercado editorial, sobre preços abusivos, erros de digitação, erros de diagramação. E eu prefiro sempre seguir na linha de não dar tanto espaço para isso, porque eu acho que o nosso ouvinte quer ouvir a gente discutir gibi, cultura pop, e não a porcaria que ele tá sujeita no Facebook, no Twitter, etc. Eu não sei se eu tô certo, mas é o tipo de coisa que eu penso, sabe? Amém. Em Apanhador no Campo de Centeio, se dizia que, na ficção, um raro milagre tem que acontecer. Um ser humano é criado com tinta, papel e imaginação. Eu não sou o Salinger, mas já presenciei um raro milagre. Curioso também, tem essa leitura assim, mas você também pode interpretar que parte assim desses, vamos dizer assim, desses pits que o Maddox está vomitando, assim, né, essas ideias para histórias, uma hora ou outra vão aparecer em Sandman, né? Como, né, o velho que tem o universo num pote de geleia. Você vai ver lá na frente, em Estação das Brumas, o Odin também carregando um universo, né? Aparece aquela história da Sociedade da Justiça, que eles lutam contra Surtur, né? Com um Ragnarok eterno, né? Uma cidade em que as ruas são pavimentadas com o tempo, né? E também tem alguma certa referência com aquelas histórias fechadas em Fim dos Mundos, né? Então você vê assim que dá essa leitura também, né? Talvez o Gaiman estava aproveitando aí alguns pits assim de ideias que ele tinha guardado. Cara, se ele usasse metade dessas ideias, viu, bicho? Porque, cara, a cena é grotesca também, né? Por isso que eu falei assim pro Marcelo que é tipo um episódio de uma série de terror, né? Porque ele tenta registrar isso, né? Porque também é um dilema que a gente tem. Por exemplo, o Mauro falou ainda agora, pronto, tem as ideias, anota no papel, assim, às vezes a ideia é desconexa, mas você tem que anotar de alguma forma, porque você vai esquecer. Fatalmente você vai esquecer. E a mente dele é inundada, né? Uma torrente de ideias, né? E, cara, ele não tem papel, não tem nada, né? Ele vai escrever com a mão, cara, e ele fica, né, dilacerando, né, os dedos, né? E escrevendo com sangue onde ele tá, né? Ele tá numa rua lá, aquele desespero, né? É, poderia ser, aproveitando que voltou à tona aí, poderia ser um episódio de Twilight Zone sem dificuldades. O título do livro do Madoc, acho que é o primeiro que ele faz, né, depois que ele tá com a Calíope, aquele Meu Amor Me Deu a Luz, tá relacionado, cara, com aquele enigma que aparece no final do Livros da Magia, quando aquele bobo Constantine fala um enigma, assim, né, pro Tim Hunter. E ele fala essa frase, assim, meu amor me deu a luz. Ressoa também com essa parte, assim, né? Você vê que é cheio de detalhezinhos, não é? É uma história que, num primeiro momento, você pode até achar que ela é simples. Como eu falei, você conta essa edição, assim, praticamente sem envolver o Morpheus. Você fala, é a história de um escritor com bloqueio criativo que acaba sequestrando uma musa, né? E se aproveitando das capacidades dela para escrever, né? Até ele ser castigado por causa disso. Então nem aparece o Morpheus na história, mas ela é cheia de detalhezinho. Ainda assim, ela é riquíssima, né? Acho fantástico isso. E é legal também, mais uma vez, né? Como a gente mencionou em Casa de Bonecas, né? A perspectiva é realmente feminista, a visão do Gaiman, né? A época, década de 90, quando não se falava sobre isso, sobre o que realmente é ser feminista, o que é você entender o papel da mulher e as distorções que são feitas, né? Então tem um trecho, como a história, né, esse segundo livro, é feito sob a inspiração da Calíope e tem muito dela, né, no que o Madoc escreve, a crítica literária, a imprensa, as pessoas falam, olha, tal, como que você entende, né, a mente feminina? E aí, tipo, num coquetel de lançamento do livro, o Madoc tá lá falando com a mulher e fala, ah, na verdade, eu me considero um escritor feminista. E é um sacana que tá ali aprisionando, estuprando, escravizando uma mulher e se dizendo feminista porque ele se apropriou do discurso dela, se apropriou da fala dela para ficar famoso. Então, cara, anos luz antes, o Gaiman já estava debatendo isso. Interessante que ele vira um autor multimídia, né? Que ele ganha até Oscar nisso, né? Oscar de roteiro adaptado, Oscar de não sei o quê, né? Cara, ainda na violência da Calíope, né? Eu li aquela edição que tem o roteiro depois do Gaiman, né? E assim, essa é a edição da Conrad, né? Na edição da Conrad tem a... Isso mesmo, Marcelo. Aí ele descreve a Calíope com uma aparência de 13 ou 14 anos, cara. Aí é mais pesado ainda, né? E aí depois você vê assim, eu também gosto demais do Kelly Jones. Embora você lendo o roteiro, eu acho que o Gaiman deu mais material para ele trabalhar, né? Ele fez alguns quadros, são bem econômicos, tendo em vista a descrição que o Gaiman faz, né, cara? Mas na aparência da Calíope, ele foi bem cruel, né? Ele fez ela assim, macilenta, né? Com a costela aparente, assim, sofrida mesmo, cara. O Gaiman até comenta que tem certas nudezes, assim, a nudez quando a pessoa é muito magra, de sofrimento, assim, ela deixa até de ter qualquer conotação erótica, né, ela fica simplesmente chocante para você, né, até aliviar um pouco na aparência da Calíope, porque ia ser realmente uma coisa horrível apresentar ela assim, né, Qualquer escritor pode confirmar que mesmo no estado de maior graça e felicidade, as palavras não saem de você, mas através de você. Essa mulher veio totalmente a mim. Tive muita sorte de estar por perto para pegá-la. Obrigado. Como sempre, o Reginaldo decifra as capas do Dave McKean ao final de cada historinha do cinema que a gente comenta. Então, cara, aqui começa uma nova série, né? Gaiman explica assim, que até então eles não tinham pensado em se reinventar a cada arco, mas ele acabou vendo que essa ia ser a pegada da série inteira, né? Então, nesse caso aí, ele diz que é muito mais, assim, inspiração do Dave McKean, né? Que, por sua vez, ela é quase assim uma homenagem para um artista que chama Baron Stoney, né? Ele é um cara, assim, bem famoso, fez uma capa super famosa para aquele livro Senhor das Moscas, né? Que é lido no colégio, as crianças já leem isso, e a capa britânica dele, ela é super famosa, você bate o olho, você entende, assim. E ele usa muito essa fachada em forma de máscara, que vai aparecer algumas vezes nas capas dessa série, né? O que eles fizeram, acrescentando elementos em comum em Terras dos Sonhos, é usar uma tipologia diferente para cada edição. Sempre vai ter, ou quase sempre, uma máscara, né, em destaque. Mas o foco é na tipologia, né? Terras dos Sonhos aparece, só que ela não é uma tipologia padrão do título. Ela é uma tipologia que vai acompanhar o estilo da história, né? Da capa e também o visual da capa. Essa capa aqui da Calliope eu acho linda, cara. Linda, linda mesmo, assim. A Calliope já aparece fragilizada na capa, né? Os braços dela estão dando uma proteção para ela, realmente, assim, né? A história é toda melancólica e ela tem uma capa solar, assim, uma capa de cores fortes, dourada. E aí, no meio disso, ele coloca aquelas penas de pavão que são aplicadas, né? Ela não é uma pintura, é uma pena de verdade. Cara, ela casa muito bem, né? Eu até fui ver se pavão tinha alguma coisa a ver com o mito de Calliope. Não é, né? Pavão é mais relacionado com Hera, né? Mas é lindo, cara. E o C da Calliope contorna o olho da pena do pavão, né? Assim, cara, eu achei maravilhosa a capa. Tem uma coisa que eu acho curiosa na capa, é totalmente um comentário superficial diante da análise do Reginaldo, é que a Calliope da capa tem o cabelo escuro, né? E a Calliope da história tem o cabelo loiro. Comentário completamente irrelevante, mas enfim, me chamou muita atenção. Não sei se tem a ver com a escolha de cada desenhista, artista, de retratar a Calliope de uma maneira muito pessoal também. Cara, outra coisa, no Capas na Areia, né? O David McKean, ele disse que ele conheceu esse Baron Stoney, né? Ele em São Francisco, né? Ele tava na turnê promocional do Asyl Arkham com o Grant Morrison. Ele disse que foi uma exposição desse artista, né? E ele também é muito conhecido pelas capas dele para a revista Time, né? O Dave McKean fala que ele tem um estilo pontilhado, né? Assim, fractais, né? Que aí ele disse que o McKean, ele disse que tentou reproduzir nas capas de Terra dos Sonhos, né? Aí o Gaiman, ele diz também nesse Capas de Areia que o McKean queria, na verdade, era aperfeiçoar, né, suas fotomontagens, né? Acho que ele queria entregar algo superior ao que ele tinha feito em Casa de Bonecos, né? Era coisa sempre se desafiando, a tentar entregar algo melhor sempre num próximo arco. Não sei se é pra tanto, porque eu acho que a partir daqui as capas, acho que elas começam a ficar mais e mais abstratas. Eu acho que essa Calliope ainda é a mais normalzinha, mas isso eu acho que a gente vai discutindo ao longo do programa, né? Como fotomontagem, assim, pro meu gosto, o primeiro arco é imbatível, cara, né? A ideia das estantes serem a moldura da capa, assim, né? Aquilo lá são objetos mesmo, não é uma aplicação, não é recorte, né? Eu ainda acho o primeiro arco, assim, bem imbatível, né? E ele, durante toda a série, você acaba vendo que ele vai se familiarizando mais com os recursos gráficos do Macintosh, então ele vai usando mais o Mac, né? Esses fractais aí que ele fala, eu vejo eles mais claros na capa de Sonhos de uma Noite de Verão, né? Aí a gente fala dela mais lá na frente. Um sonho de mil gatos. Uma vez que Gaiman revelou que essa história foi escrita após uma viagem ao interior, nos arredores de Londres, ele disse que viu um gato grande sentado à beira da estrada. Muito grande e muito, muito preto, nas palavras dele. Parecia um pedacinho da noite. Aí ele pensou, sabe, se realmente fosse um gato, é assim que ele se pareceria. Foi desse jeito que um sonho de mil gatos nasceu. E como ela começa? Bom, enquanto seus donos vão para a cama, um gatinho é chamado para sair por um gato mais velho. todos os gatos da região estão se reunindo para ouvir uma mensagem de uma gata siamesa. Parece ter vindo de um bem longe. Mauro, você me disse em off que se amarrou nessa história. Fala um pouco dela. Ah, essa é a minha história preferida aí do Terra dos Sonhos. Eu gosto demais dela, pode ser por algum vínculo emocional, porque durante toda a minha infância eu tive gato, gata em casa, mas a história, ela é muito legal. Esse gatinho, ele é chamado para acompanhar, né, um gato mais velho, eles vão até um cemitério onde uma gata está proferindo um discurso, quase como se ela fosse uma profeta, alguém iluminada, e ela está contando a história de vida dela. Ela era uma gata doméstica, ela era amada pelos donos dela, mas quando ela teve filhotes, num cio não programado aí dos donos, o dono dela simplesmente pegou os filhotinhos dela, botou no saco e jogou num rio. E ela sentiu a morte dos filhotes, achou aquilo muito injusto, e aí ela começou a refletir sobre a condição subordinada, né, de todos os gatos perante os homens. E aí, num sonho, ela encontra o Morpheus, e o Morpheus fala na forma de um gato, na forma, né, como o Luigi falou, de um grande gato preto, e ele conta para ela um passado que poderia ter acontecido, né? Um passado no qual os gatos eram a espécie dominante do mundo, eles eram gigantes, os homens eram pequenos perto dos gatos, os gatos caçavam humanos ou tinham humanos de estimação, até o momento em que os humanos se revoltaram, liderados por um profeta humano, tiveram a revelação de que se todos os humanos, se 1.000 humanos sonhassem juntos um mundo melhor, um mundo no qual eles não eram caçados pelos gatos, um mundo no qual os gatos eram subordinados a eles, esse sonho mudaria a realidade. Isso aconteceu e a gente estaria na nossa realidade porque os humanos primitivos teriam sonhado esse mundo melhor e sonhado com os gatos como animais de estimação, ao invés deles serem os animais de estimação. E o Morpheus dá a dica para essa gata profeta, que se ela conseguisse fazer com que 1.000 gatos sonhassem juntos um mundo no qual eles eram a espécie dominante, a realidade se alteraria novamente. Tem várias perspectivas interessantes dessa história, né? Tem o fato de dela tratar do poder do sonhar, de que se você sonha algo aparentemente impossível, intangível, e você se reunir em grupo, e você conseguir que várias pessoas comprem o seu sonho e lutem pelo seu sonho, você pode mudar a realidade. Então é uma baita de uma analogia muito poderosa. Ele trata também dessa questão de você ver pela perspectiva do felino, o modo como o gato é retratado na história, para quem teve gato, para quem gosta de gato, tem tudo a ver. Aquela pisada macia, o jeito independente, e a própria coisa, né, de que quando a gata passa a profecia, o gato mais velho fala pro gatinho: ah, isso é impossível. Não tem como você fazer 1.000 gatos quererem a mesma coisa. E o gato é um animal muito independente, muito autossuficiente, ele é muito na dele. Isso, né, é o grande charme do gato. É muito legal o movimento dos felinos na história. Tem tudo a ver, o Kelly Jones deve ter feito uma pesquisa bem bacana, porque é bem retratado. E ela termina, né, com uma mensagem, né? Os donos do gatinho vão lá, vem o gatinho dormindo, pequenininho, sonhando. Eles falam: ah, que bonitinho, parece que ele está caçando alguma coisa, deve ser algum animalzinho pequeno. Então ele está sonhando com aquela época em que os gatos eram a espécie dominante, que eles caçavam o homem, né? Os humanos nem fazem ideia disso. E ele trata também, né, do poder de que, olha, pode ser que 1.000 gatos não comprem essa ideia, mas pelo menos o gatinho pequenininho está fazendo a parte dele, né? Ele está sonhando com um mundo melhor, ele está fazendo alguma coisa por um mundo melhor. Então, assim, muitas mensagens legais, muitas analogias bacanas que o Gaiman usa nessa história. Gato é bicho vingativo, hein, meu? Cuidado. Bicho, eu acho essa história uma delícia, na verdade. Eu acho que é uma das histórias mais prazerosas de todo o Sandman. E é meio que a revolução dos bichos que não acontece, né? Também tem algo de frustrante, né? Naquele despeito do gato no final, dizer: ah, Você nunca vai conseguir fazer com que mil gatos queiram a mesma coisa. Então tem um despeito bem felino aí. Mas acima de tudo, eu acho que é uma história de puro prazer mesmo, tanto visual quanto narrativo, né? Com essas camadas de história dentro de outra história, que é um sonho dentro de outro sonho, bem típico do Sandman, do Neil Gaiman, né? E eu gosto também muito da representação do Morpheus nessa história, né? Que é quando a série diz explicitamente que ele aparece para cada criatura de uma maneira adequada à criatura, né? Já tinha sido dada essa pista numa história anterior, do arco anterior, quando ele fala para a irmã que os perpétuos servem, né, aos humanos, né, e não podem ser manipulados. E aqui tem muito essa demonstração de que os perpétuos eles se adequam ao que as criaturas precisam deles, né, como eles aparecem, que tipo de imagem eles aparecem, né. A gente tinha tido, acho que numa história anterior na África, um pouco desse vislumbre, mas quando ele coloca o Morpheus como um gato preto de olho iluminado fundo, aí a gente entende que a ideia dos perpétuos ela é cósmica, né, ela não é só humana. É a Shumi, né? A gata do Vale, né? Vou colocar pro ouvinte ver na descrição do post, né? Mas, cara, eu vejo esse gato, só lembra a Shumi, cara. É uma piada interna, assim, mas vocês vão ver o que eu quero dizer. Você deve ser o outro gato. Não, eu não sou outro nada. Eu sou eu. Eu tô vendo que você não tem olhos de botão, mas se você é o mesmo gato, como é que tá falando? Mas eu falo. Pra mim, gato não fala. Não? Não. Bom, é claro que você é uma expert nesse assunto. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês entenderam a história do gato como passado ou como, sei lá, um outro universo, assim? Uma outra realidade? Cara, eu entendi como outra realidade. Eu entendi como se o sonhar dos humanos tivessem mudado o universo, criado outra linha temporal. E que se os gatos se unissem e lutassem e sonhassem com aquele mundo, eles poderiam alterar a realidade novamente. Eu entendi como um sonho mesmo, assim, não um sonho superficialmente falando, mas uma amplitude das possibilidades do sonhar. Tem essa fala do Morpheus muito enigmática aqui, que ele diz, eu vou citar aqui. Eles sonharam com o mundo de tal forma que ele sempre foi, aí ele grafa o sempre foi em caixa alta, né? Como é agora, pequenina. Jamais houve um mundo de senhoras gatas e senhores felinos. Os humanos mudaram o universo desde o começo até o fim dos tempos. Eu acho que basicamente ele está dizendo que não é que a realidade foi mudada, mas essa alteração que foi feita, ela já faz com que a realidade nunca tenha sido de outra forma. Eu acho que tem um nó de conceitos aí, muito interessante, que eu não consigo diferenciar se a história narrada é outra realidade, ou é só sonho, ou é alternativa, ou aconteceu, mas eu sinto que é um amálgama de sensações propiciadas pelo sonhar, né? Nesse caso, o sonhar de um gato, de uma gata, e talvez os humanos tenham outras possibilidades de sonhar. Vi como um sonho de um gato mesmo, e eu vejo até de uma forma irônica o título, né? Porque um sonho de mil gatos, esses mil gatos nunca vai ter esse sonho. Esse sonho dessa gata é como se fosse tipo um Martin Luther King, tá entendendo? I have a dream. Ela teve um sonho e ela quer que esse sonho dela seja propagado, assim, entre toda a gatarada, né? Vamos dizer assim. Pelo menos eu não vi dessa forma, não, de uma realidade alternativa. Acho que é um sonho que essa gata teve e quer que esse sonho se torne realidade. Então, tem mais uma coisa interessante, assim, que é pra se pensar, olha só. A história da gatinha lá, a história da gata Messias lá, a gata que conta a história, ela parece estar mais ou menos depois dos anos 50, se você olhar, né? Mais ou menos, né? Agora, se ela teve esse sonho, vamos dizer assim, a peregrinação dela, né, em busca do Morpheus, foi perto desse período, ou um pouco mais pra frente, o Morpheus não estaria preso na cúpula? Eu acho que isso é bem antes dele ser aprisionado, não? Eu fiquei com a ideia também que era de bem antes. Então, mas não tem carro. Tem carro. Ela aparece com um carro, aparece um navio. Parece meio do século XX. Justamente o período que ele tá preso. eles falam que a última página deixa claramente que é nos anos 50 e 60, mas eu não sei aonde ele viu isso daí, cara. Tô olhando isso pra agora. É, uma mulher só com... se for o comercial de TV. Então, foi o que eu pensei. Marca da TV. Eu pensei assim, é o modelo da TV. O nome da comida, vai saber que nos anos 50 tinha um comercial, tinha uma comida que chamava Miau. Uma mesa, uma cafeteira de vidro. Mais nada. Uma cestinha. Você vê a gatinha andando, nada, ó, ela anda por um... Parece um navio, né? Assim, um campo. Aí ela tá numa cidade alta, que também... Lá pra trás, né? É. Cara, eu não consigo colocar no tempo. Tô vendo que nem no flashback da gata profeta lá, cara. Eu não consigo colocar isso em algum lugar específico. Ou é um universo onde tem os gatos, que nem aparece em Sandman Prelúdio, hein? Onde o Morfeu gato, ele é sempre... Não gato de Mr. Catra, mas gato de bicho. Não tô elogiando o Morfeu, né? É uma explicação que tem que ser feita, né? Senão ele me manda pro inferno também, né? Não é ficar lá fazendo companhia pra nada. Você deve estar pensando que este mundo é um sonho que se tornou realidade, mas está enganada. Volta e meia, o Gaiman dá um jeito de examinar a vida dos gatos sob essa perspectiva de mistério, né, que esses bichos evocam na gente, né, essa aura indomável deles, né, como o Mauro falou. Eles podem ser nossos amigos, mas nem tanto. Tem uma passagem de Coraline que eu adoro, que é quando ela pergunta pro gato qual é o nome dele. Aí ele responde que, embora os humanos nomeiem seus gatos de estimação, no íntimo deles os gatos não têm nomes, porque eles sabem quem são e por isso não precisam de nomes, que são diferentes da gente, que temos nomes e não sabemos quem somos. Bom, eu não sei se essa é a palavra correta, mas o Gaiman é meio obcecado por gatos, né? Inclusive no blog dele, o www.journal.newgaiman.com, nos textos sobre sua intimidade e seus gatos, a tag, assim, cat, aparece logo no começo. E aí você vê várias fotos dos gatos que ele tem, ou já teve, né? Coconut, Hermione, Pod, Zoe, e a que parece ser a mais querida para ele, que é a Princess. Alguns deles até aparecem no conto O Preço, da antologia Fumaça e Espelhos, de 97. Essa historinha foi adaptada para os quadrinhos por Michael Zulli em 2004. A minha edição é de 2004, da Ed Ouro. Dizem por aí que tem umas pitadas autobiográficas nela. É sobre uma família que mora no interior e acolhe gatinhos abandonados ou feridos que aparecem na sua propriedade. Daí um deles, um gato preto, quase toda noite sai e volta bem machucado. O narrador da história é o pai da família e diz que durante 4 dias levou esse gato para o sótão e cuidou dos ferimentos dele. Aí nesses 4 dias, incrivelmente, tudo deu errado para ele, que é escritor, sua esposa e seus 2 filhos. No 5º dia ele solta o gato e as coisas melhoram. Daí ele pega um binóculo com visão noturna e fica no seu quarto observando o gato preto. Daí surge o que ele diz ser o diabo, tentando entrar em sua casa. E só é impedido porque esse gato se interpõe toda noite contra ele. Você conhece a historinha, Reginaldo? Conheço e adoro, cara. É uma história muito legal. Ela tem esse quê mesmo autobiográfico, né? É a cara do Gaiman, essa história, assim, né? Uma coisa mundana que ele coloca um componente fantástico e deixa você, assim, sabe? O fantástico tá na porta da sua casa. Assim. Então, pô, é muito legal, né? E o fato dele colocar... Né, encher a bola do gato, assim, né, dele ser um protetor, assim, né, dele se machucar para fazer isso. Então, a história é muito legal, cara, muito mesmo, assim. Eu li o conto, né? Ela tem um quadrinho também, não é isso, Luiz? É, eu li pelo quadrinho, não li o conto, não. É do Michael Zulli, que esse Michael Zulli ele colabora em algumas edições do Sandman mais à frente. Cara, é muito boa essa história, velho. E quanto à arte do Kelly Jones nessa e na história anterior, Marcelo? Passa pra gente suas impressões pessoais sobre o estilo e a carreira desse artista, que eu confesso pra vocês, eu só comecei a apreciar com muita estrada nessa vida de bezerro. Por fim, uma provocação. Quem é mais a cara de Sandman? O Dringenberg ou o nosso Jones aqui? Eita, rapaz, já começa no aperto, né? É. Bom, o Kelly Jones é uma polêmica eterna entre os gibiseiros, né? Uma rápida história pessoal. Eu li o Batman no formatinho da Abril, ali nos anos 90, quando o Kelly Jones estava bombando nos desenhos da Queda do Morcego e nas histórias posteriores. É, então eu vivia as turras com os amiguinhos da escola, porque eu devia ser, se não o único, um dos dois únicos que gostava quando vinha a história do Kelly Jones. Kelly Jones é um artista que está aí, eu estava pesquisando aqui, ele está aí nos seus 56 anos, ele é até mais jovem do que eu imaginava, eu achei que ele já tivesse na casa dos 70, né? Eu não tinha noção da idade dele, né? E é um artista que sempre me impactou exatamente porque o desenho dele não se parecia com nada que saía naquelas mensaizinhas de formatinho DC da Abril. Era meio sujo, era um desenho grotesco que vazava da página. Às vezes a numeração das páginas nem aparecia, porque ele cobria tudo com preto. E aí tinha a capa do Batman que invadia o quadro de baixo. Todo mundo era meio muxibento, com muita cova no rosto. Não era um desenho bonito, né? Mas eu achava sempre um desenho muito expressivo. Fiquei com aquilo na cabeça por muitos anos. Eu meio que dei uma parada com o super-herói por um tempo, voltei tempos depois, e poxa, nessas duas histórias do Sandman, eu até acho que ele tá comportado, assim, sinceramente, eu gosto muito, acho grandes desenhos, tanto da primeira quanto da segunda história, do Terra dos Sonhos, e eu sinto que é um Kelly Jones ali depurando o próprio estilo também, né, essa é uma fase posterior aos desenhos que ele foi fazer no Batman. Eu acho que ele está muito dentro da proposta do Gaiman, né, de dar um tom um pouco fantasioso e mágico às histórias, mas está ali, especialmente na história da Calliope, essa sujeira, né, esse tom meio grotesco que às vezes me lembra um pouco o Richard Corben, que é um dos meus artistas favoritos. Então acho que tem um peso essa expressividade dele. E é interessante que é a primeira colaboração dele no Sandman, depois eles vão repetir em várias outras edições, né? Quer dizer, acho que podia ter sido até mais, mas eles vão aparecer nas edições 22, 23, 24, e depois ele volta a desenhar 26 e 27, né? Entre 90 e 91 ele colaborou. Em relação à última pergunta, eu não sei se existe um Sandman definitivo, para falar a verdade, porque eu sempre sou muito tapeado por essa história de que a cada encarnação ele aparece de um jeito. Agora, o Sandman dele, do Kelly Jones, eu acho muito foda. Na história da Calliope, na primeira aparição que ele tem pro escritor, ele aparece de braço cruzado com uma roupa azul, meio que parece um monte de minhoca desenhada embaixo, eu acho poderoso, né? E no na história dos gatos, ele, na verdade, ganha essa roupagem gatuna, né? O Morpheus dele é felino, então é difícil de saber. Mas é um artista que me agrada muito, eu não sei a vocês. Puta, cara, eu adoro, meu, Kelly Jones, adoro. Quanto mais tumor, melhor, né, meu, ele? Assim, o cara é protuberante, assim, né? É verdade, é verdade. Ele é protuberante, assim, meu. Eu gosto muito, assim. Demorei pra gostar também, ele não é um cara fácil. O que eu me lembro do primeiro contato é aquela chuva rubra, né? Só que a história até permite, né, ter esse aspecto grotesco. Assim, o que eu me lembro do primeiro contato dele foi esse. E eu tenho aquela estatuazinha antiga, cara, do Sandman, com a arte dele, né? Que é aquela mortalha preta, tá esvoaçante assim, em torno das pernas, assim, eu tenho essa estatuazinha há anos, né, e não faz jus ao traço dele, porque o traço dele é realmente, assim, é algo único, mas quando compara com o Dringerberg, é assim, não sei se foi meu primeiro contato também com Sandman, né, já que eu comecei pelas edições 10, 11, lá da Globo, então aquilo lá me marcou muito, né? Quando começa o Prelúdios e Noturnos, que é o Dringberg de volta, eu lembro que minha sensação foi de, opa, é isso que eu gosto, né? E é só uma passagenzinha assim, né? Hoje, relendo, não me incomoda tanto, mas se eu for fazer uma associação rápida do que é o traço de Sandman, para mim, é realmente o Dringberg. Uma coisa do Kelly Jones ainda é que ele desenhou Monstro do Pântano, daquela fase DCU, né, que tá inédito no Brasil, nunca foi publicado, acho que é de 2016, se eu não estiver enganado, são só 6 edições, é, né, uma minissérie com o roteiro do Leon Wayne, o criador do monstro, né, o Leon Wayne já morreu e essa série nunca saiu no Brasil, eu acho uma pena, a Panini nunca se dignou a publicar essa mixaria de 6 números dessa minissérie. Cara, eu adoro o Monstro do Pântano também, né? E eu gosto do Kelly Jones, mas os dois juntos não me agradou, cara. Você sabia? Eu acho que me pegou, eu li essa história e não me pegou, não, assim. Eu acho que ele faz ele muito com aspecto, assim, de gorila, assim, né? Podia ser mais trabalhado. O Monstro do Pântano, acho que o artista tem que pirar mesmo. Tem que fazer aquele viscoso, assim, né? Assim, pulsante, assim, né? Eu não gosto tanto do Monstro do Kelly Jones, não, cara. Eu não li, cara, até porque eu não fui atrás disso daí, queria que tivesse lançado, mas eu acho que a reunião dos dois, para além da qualidade, né, ela é uma reunião muito histórica. E vamos falar real, né, Regi? A Panini lança muito lixo pior, sem nenhuma relevância. Então, acho que o mínimo que podiam fazer é dar oportunidade para esse material sair por aqui, mesmo que a gente possa constatar que seja um material não tão bom quanto poderia não, ser. Não, tinha que sair, sim, claro, não é essa questão, não, é realmente é só assim, você elogia o artista e você adora o personagem, você acha, nossa, a hora que juntar os dois vai ser perfeito. Porra, é verdade. Né? Mas eu não gostei, talvez agrade mais outras pessoas, eu gosto muito, cara, vi há pouco tempo o Lian Sharp fazer um monstro PB assim, cara, né, só no traço, nossa, cara, que coisa maravilhosa, assim, sabe, ele é realmente aquele grotesco que o Alan Moore já descrevia o monstro assim, né, que você tinha vontade de tocar ele assim, né, e você ia sair com a palma da mão úmida, né, assim, então... É essa a impressão que eu acho que o artista tem que passar do Monstro do Pântano. E o Kelly Jones, não, eu acho que ele faz... Sabe, lembra aquela história que a gente comentou, Luigi, do Batman? Não é sim, ele que faz o Monstro do Pântano? É, ele faz, também? Exatamente, é. É, então, ele faz o Monstro do Pântano, assim, ele troncudo, assim, né? Uma massa, não é uma massa detalhada, assim, né? Essa história é ótima também, não é isso que me incomoda, mas não é meu traço favorito pro Monstro do Pântano. A gente chegou a arranhar isso lá atrás, né, no cena anotado 1, do Prelúdios e Noturnos. Mas aqui em Sonho de Mil Gatos, né, dá para visualizar isso melhor. Porque Terra dos Sonhos foi imaginado por Gaiman como um arco para cobrir uma brecha, né, do Dringenberg, né, que estava escalado originalmente para desenhar a segunda edição dos Livros da Magia, aquela dedicada ao John Constantine. E acabou que ele nunca terminou esse trabalho, e quem de fato fez a arte dessa edição foi o Scott Hampton. Então, casou que o Dringenberg fez apenas o prólogo e o epílogo de Estação das Brumas, já que o Kelly Jones passou a ser o artista deste arco, né? Aí, tendo feito isso, o Dringenberg saiu, porque ele era próximo para cumprir prazos, né? Foi a partir daqui que realmente começou essa rotatividade de artistas, né, em que o Gaiman escalava artistas diferentes em histórias curtas e às vezes testava outros para fazer sagas longas. Digo, testar e encontrar o artista certo, né? Mas nós gatos temos os sentidos muito mais apurados que vocês humanos. Nós vemos e sentimos e... Shhh, ouvi alguma coisa. Ah, sim. Ah, isso. Saideira do capítulo. E aí, Reginaldo, essa capa? Cara, essa capa, ela é tão bonita que ela é a capa do encadernado, né? Pelo menos o encadernado da Conrad, né? Que reúne aí o arco Terras dos Sonhos. É bonita demais, né, cara? Porque é uma pintura do gato, de um gato, né? Saltando, então tem movimento. E aplicada nela tem aquela moldura deteriorada, como se fosse um quadro. Capas na Areia, até acho que é o Maquin que comenta, tem um crânio de um passarinho em cima, assim, que ele até passa despercebido, assim, né? E ele fala que tem uma história incrível, mas que ele não vai contar. Você só fica curioso pra saber o que que é, né? Eu sei, essa história do gato do teu pai, né? É mais ou menos isso, viu? Olha, eu só vou dar um spoiler aqui. O gato do Reginaldo passou pelo cemitério Micmac. Mas é assim, mais uma vez, né, a tipologia muda, você vê assim que, né, o título da história é Um Sonho de Mil Gatos, ele tá moldurando mesmo, assim, contornando, acompanhando a moldura para contornar. Cara, acho linda demais, assim, linda mesmo, assim, e a gente nem comentou, a edição passada, mas todas as edições brasileiras da Globo tinha um detalhe estourado na quarta capa. Então você pegava um detalhe específico da capa e ampliava ela na quarta capa. Foi elogiado pelo Gaiman e tudo. Nessa daqui é o gato, porque é realmente assim um gato bonito, né? Ele tem parece um céu, um Vanilla Sky, assim, né? Ele saltando, é um céu colorido, assim, realmente, assim, muito bonita, cara. E é interessante, né, que é o quadro, ele tá quebrado num pedaço, bem pra onde aponta o horizonte, pra onde o gato tá pulando. Mais ou menos como se fosse o gato partindo pra liberdade, pra sair da moldura, pra sair da prisão dele, né? Então é bem, bem bacana essa capa. Isso, um conformismo, né, meu? Cara, aí é o talento do cara, né, meu? O Marquinhos, ele brilhou nessa série, né, cara? Não tem coisa igual, meu. Vocês já repararam, eu não sei se o Reginaldo falou isso aí, eu perdi, mas embaixo, na parte inferior, tem sombras de vários gatinhos aí, contornando a moldura. Acho isso muito bom. Cara, eu não comentei e eu não tinha reparado. É, eu já tinha visto, que tá como se fosse sujeira, né, e marcando os gatinhos embaixo, bem bacana. É, outros gatos passaram por aí, não sei, mas é muito legal. Sonho de uma noite de verão. Não sabemos ao certo quando a peça Sonho de uma Noite de Verão foi escrita por William Shakespeare e depois apresentada ao público pela primeira vez, mas estudiosos especulam que isso teria acontecido entre 1594 e 1596. Alguns até defendem que esse texto dramático foi escrito e ensinado para o casamento de Sir Thomas Berkeley e Elizabeth Carey em 1596. Há quem diga que, embora se possa encontrar elementos da mitologia greco-romana, não existe uma fonte direta que tenha servido de inspiração para essa peça, e que talvez Shakespeare a tenha concebido ao mesmo tempo que escrevia Romeu e Julieta, já que há alguns pontos de contato entre as duas histórias. Por outro lado, Neil Gaiman crava a data dessa premiere, vamos dizer assim, um ano antes do interregno apontado pela crítica literária. Essa primeira exibição teria ocorrido em 23 de junho de 1593, na véspera do solstício de verão, perto de Wilmington, que hoje, pelo Google Maps, é uma vila do bairro de Dartford, em Kent, Inglaterra. Nesse dia, data e local, Shakespeare levou sua trupe de teatro para o campo, mas 4 anos antes. É bom lembrar que nosso célebre dramaturgo aqui fez um acordo com Morpheus, e desse pacto, o inglês teria que dedicar 2 de suas peças ao Senhor dos Sonhos. Sonho da Noite de Verão seria a primeira delas. Reginaldo, apresenta para o ouvinte essa reconstrução de Gaiman, elencando essa ilustre plateia do Reino das Fadas. Por que Morpheus presta tantas reverências àquele povo? Por último, eu queria saber de você se essa história funciona melhor caso você tenha conhecimento anterior sobre o texto original de Shakespeare. Eu vou simplificar. Essa história funciona para os leigos em Shakespeare? Vou começar pelo final, então. Funciona, eu acho que funciona sim, né? Porque a história é boa, você entende o contexto do que se trata, né? Você entende que é uma peça. Na verdade, é como se você estivesse contando uma história para as pessoas que participaram da história, para os envolvidos na história. Então tem toda essa graça, porque são elementos fantásticos, são fadas, são seres místicos, né? Então isso de cara você entende, mesmo você não entendendo o Shakespeare. Eu nem vou me atrever a pagar de entendido de Shakespeare, porque é complexo e nem faz parte, vamos dizer assim, diretamente da nossa cultura. Mas, principalmente para os povos de língua inglesa, Shakespeare você já aprende na escola. Você tem encenação dessa peça na escola. Então você entende, isso daí já está inserido na criação deles, né? E toda a graça dessa peça está em ela ser uma peça dentro de uma peça. E tem todo aquele assim que é típico dos trabalhos de Shakespeare, que são os plots paralelos, né? Então tem a história de Teseus, tem o casal que lembra muito realmente Romeu e Julieta, né? A trama é parecida, né? O casal, vamos dizer assim, proibido de se envolver, né? Ao mesmo tempo que as pessoas comuns estão se preparando para encenar uma peça nesse casamento. ainda tem toda a corte fantástica do rei e da rainha das fadas. Então tem toda essa graça de ser uma peça dentro de uma peça, encenada para as pessoas que, de certa forma, estavam envolvidas nessa história. Esse é o encanto dessa edição, que eu acho que acaba assim, conquistando tanta gente fora do meio quadrinístico, porque envolve Shakespeare. Você entende que o Morpheus fez um pacto, né, com Shakespeare, em troca dessas pequenas peças que ele pede, né, ele imortalizou o trabalho de Shakespeare, né? Então é muito legal assim. Ao mesmo tempo, ele pega todo aquele caldo cultural do povo inglês, que eles sempre conviveram com essas histórias de fadas, né? As fadas não são, para eles, não são igual quando a gente fala o conto de fadas ou a Tinkerbell, né? A Sininho, né? Eles são realmente assim, é chamado de Cid, né? O povo encantado, o povo que vive além das colinas. Então eles eram vizinhos dos camponeses, assim, não era uma coisa distante de um folclore, era uma coisa próxima deles, né? E você vê esses detalhezinhos, assim, né? Desde do monte lá de Wendell, que existe de fato, é uma, como se fosse aquelas marcações de campo, assim, né? Aqueles crop circles, né? Implantações, só que é um gigante, cara, segurando, ele parece estar segurando duas lanças que o Gaiman interpretou como uma porta para o mundo das fadas. Então é encantadora essa história, cara. Eu acho ela assim, difícil, ela não é fácil, ela é difícil de entender, mas ela vai ter repercussão lá na frente. Ela amarra com a história de aquela Homens de Boa Fortuna, né? Que é do Rob Gowden, né, que o cara que não quis morrer, né? Então, cara, eu acho encantador assim. Cara, e ela tem tantos aspectos assim, para quem conhecer a história, né, para quem leu Sonhos de uma Noite de Verão, para quem, sei lá, viu a peça, viu qualquer representação, ela tem muito, muito dessa metalinguagem, né? A peça do Shakespeare era uma peça dentro de uma peça, né? Os atores iam representar para o Teseu e eles estavam ensaiando a peça no meio da floresta quando eles, né, são influenciados pelas fadas, pelos duendes e tal. Aqui eles estão representando para as fadas e os duendes uma peça na qual atores vão para dentro da floresta e são influenciados por fadas e duendes. Então, é uma história dentro da história, dentro da história, e várias referências legais. Então é interessante você ver assim, as fadas e os duendes se vendo enquanto personagens. Tem uma fada ali que fala, não, eu não sou desse jeito, que representação ridícula minha. E a outra fada do lado, fica quieta, eu quero ver, quero acompanhar a história. É muito bem construído assim. Exige mesmo esse conhecimento prévio, você tem que ter lido, tem que conhecer a história do Sonho de uma Noite de Verão para fazer sentido, né? Para você pegar o barato dessa história. Mas ela é tão bem construída, ela funciona tão bem, e até assim, a questão do pacto do Morpheus, da história da vida do Shakespeare, tem umas repercussões que você precisa ter visto a peça para você entender o que o Gaiman está insinuando nessa história. O Reginaldo falou uma palavra que eu ia usar, ela é encantadora. Ela é tão complexa quanto ela é cativante, né? Conheço alguma coisa de Shakespeare, eu já li várias peças, já li inclusive Sonho de uma Noite de Verão, mas eu não tenho nenhum conhecimento aprofundado. Mas eu acredito que ela funcione para quem não conhecesse muito detalhe da peça, contando que se esteja aberto a, às vezes, não entender totalmente as referências que ela coloca. Eu gosto demais também disso aí que o Mauro disse, da metalinguagem, porque é uma história sobre uma peça sendo encenada, e a própria história do Gaiman está brincando um pouco com as possibilidades da ficção, né? De como ele talvez, o Morpheus tenha inventado essa figura que se tornou William Shakespeare, né? Esse pacto meio faustiano que os dois têm e que vai levar o Shakespeare a se tornar o maior escritor de língua inglesa em todos os tempos. Eu acho que está tudo aí inserido numa história difícil também acho ela complicada, e eu gosto muito de como às vezes a gente não diferencia o que é que está acontecendo ali na ação do momento e o que é da peça, né? O Gaiman mistura muito bem isso nos quadros, né? Na narrativa, em que às vezes se passa da encenação para a ação no tempo real como, sem nenhum prévio aviso, com mistura de personagem, com mistura de representação. E eu gosto muito da participação do próprio Sonhar nessa história. Ele tá meio fanfarrão, uma figura nobre, querendo agradar, ou pelo menos fazendo uma espécie de golpe ali com aquela outra nobreza dos contos de fada. É bom lembrar que essa história ela vai linkar também com o final do Sandman, né? Lá na edição 75, mas isso aí tem muito chão pela frente. Eu acho muito legal o lance que o Puck, né, o duende, ele entra na peça, ele vê que o ator que tá inspirando ele não é tão, que tá interpretando ele não é tão bom, e ele enfeitiça o cara e assume o papel dele mesmo, e ele começa a se interpretar na peça. É muito legal. E assim, eu li o Sonho de uma Noite de Verão quando eu tava na faculdade. Foi uma época que eu resolvi ler as peças do Shakespeare e tal. Tem aquelas edições da LPM baratinhas, recomendo para quem quiser, é muito bom. Para quem não quiser ler o livro, mas quiser entender a história, tem a versão em filme do Sonho de uma Noite de Verão. É até um elenco bom, né? Tem a Michelle Pfeiffer, o Kevin Klein, o Christian Bale. Tá disponível no Amazon Prime. Para mim, como o filme não funciona tão bem, porque ele tem todo aquele tom de peça, do Shakespeare mesmo, das falas rebuscadas, das falas poéticas. No filme acaba ficando um ritmo muito pesado e o filme não foi tão bem em algumas partes. Mas é a história da peça, do livro, bem retratada, e se você assistir, você vai ver com outro olhar essa história. Will! Onde está minha peça? Diga que você já terminou. Diga que você começou. Duvido que as estrelas sejam chamas. Duvido que mover-se possa o sol. Não, não. Não temos tempo. Fale em prosa. Onde está a peça? Está trancada. Segura aqui. Eu seja louvado. Trancada. Cara, existe no ensino de literatura a teoria do horizonte de expectativas. É, né? Uma convenção de que o nível de apreciação ou recepção de uma história está diretamente ligado à bagagem de conhecimentos e experiências que você tem previamente, antes mesmo de ler a história X ou Y. O que eu quero dizer é que eu acho, pelo menos na encenação da peça, como uma adaptação de fragmentos do texto assim, do Shakespeare aqui, eu acho algo muito difícil assim, você capturar, assim, entender. Se você nunca teve contato, acho que, com O Sonho de uma Noite de Verão, ou mesmo outras obras de Shakespeare, começar pela verborragia, né, a eloquência, né, essa, a poeticidade, né, das falas dos personagens. Aqui no quadril nem tanto, mas eu particularmente acho um saco. Assim, Mauro citou agora esse filme aí, do Sonho de uma Noite de Verão. Aqueles filmes que adaptam o Shakespeare e costumam repetir, assim, ipsis literis, né, as mesmas falas, né, as mesmas linhas dos textos originais, como se uma pessoa comum falasse daquele jeito, né. Aí vocês lembram, né, do Romeu mais Julieta, né, aquele do Baz Luhrmann, né, de 96. Essa ainda tem o agravante que é musical, né. Aí tem esse Sonho de uma Noite de Verão, do Michael Hoffman, de 99. Aí bem mais recentemente eu vi, ou pelo menos eu tentei, né, o Coriolano, dirigido e protagonizado pelo Ralph Fiennes em 2011. Esse filme é difícil. Coriolano é difícil. Eu gosto, também. Sabe? Eu Mas esse também. Filme é difícil. Aí tem o Macbeth, né? Com o Michael Fassbender em 2015, é o mais recente. Tem o Otelo também com o Lawrence Fishburne. Mas esse é mais fácil. Que tá magrinho, hein, meu? Tá galã, hein, meu? Tá bonito. Eu gosto muito da adaptação informal que o Bergman fez, Os Sorrisos de uma Noite de Amor. Eu acho que é o filme que melhor capta o espírito da peça do Shakespeare, justamente porque ele não adapta exatamente a peça. Ele faz uma espécie de diálogo com a peça, sabe? Se vocês não viram, eu acho que vocês iam gostar. É bem legal, fica a dica pro ouvinte também. Cara, sabe por quê? Sabe o que falta pra agradar todo mundo Shakespeare no cinema, meu? Falta uma pecinha, cara, que se chama Nicolas Cage, meu. De Hamlet. Imagina o Nicolas Cage imitando o Puck, né, meu? Assim, meu. Desvairar. Cheiradaço, né, meu? O Puck encoxando todo mundo na peça, né? Olha, eu acho que o mais próximo que chega é o do Woody Allen, que também adaptou, né, Os Sonhos Eróticos de uma Noite de Verão. Outra boa não adaptação da peça. Cara, mas é assim, eu gosto demais, por mais que o Leonardo DiCaprio ainda tá galanzinho assim, né, meu? Ele ainda não tinha virado parça do Scorsese, meu, mas eu adoro esse Romeo e Julieta, cara, do Baz Luhrmann. Eu acho maravilhoso, cara, assim, porque ele mantém o texto original, né, ele mantém o texto, e ele, cara, aquilo lá é uma loucura, cara, visual, assim, acho demais, cara, demais, inclusive... Quem participa, que tá um galanzinho assim, meu, tá todo contido, é o Homem-Formiga lá, né, meu? Tá todo o galanzinho. Porra, né? Tá todo galanzinho, cara. E sabe quem tem também? Eu tô falando porque eu vi faz pouco tempo esse filme, cara. Tem também aquele doidinho lá de Lost, né, meu? Esqueci o nome dele. É, do Matrix Reloaded também. Isso aí, cara, ele faz o Mercúrio, né? Então, cara, assim... Foi o melhor papel dele, cara, foi esse do Romeo e Julieta. Cara, não, eu não acho, Mauro, porque precisava de interpretação naquelas entonação que ele fazia, sabe? Walt na ilha, né, meu? O cara gastou tudo lá pra... Né, meu? Ele fazia Walt feliz, Walt desesperado. Mas é assim, é difícil mesmo trabalhar com um texto do Shakespeare, principalmente, porque o Luig tá coberto de razão, cara, é verborragia, assim, ele é pesado, ele é brilhante, mas é pesado pra gente hoje em dia, né, meu? Pra nossa época, né, eu tava até comentando, eu fui assistir novamente aí o Sonho de uma Noite de Verão com a minha esposa, ela não gostou não, achou justamente isso pesado, o ritmo lento tal do filme, e hoje, né, ele funciona muito melhor no livro, né, ele é uma peça adaptada, foi escrita e tal, mas como livro, né, pelo menos para mim, ele funciona bem, né, você se acostuma com a verborragia, com as falas, com as rimas, logo no começo, e você segue até o final, você acaba se adaptando, se acostumando com aquilo e a coisa flui, né, então você lendo, ele é legal. Ele tem muitos lances inteligentes, cômicos. Agora, como filme, realmente ele dá uma caída. Cara, sabe o melhor filme do Shakespeare, véio? É aquela versão do Shakespeare apaixonado, tipo o Feira da Fruta. Vocês já ouviram? Não, cara. Tem uma versão aí de Shakespeare apaixonado que a galera, se eu não me engano, parece que tá um Lázaro Ramos no meio, sabe? Os caras ficam dublando os personagens, cara. É tipo o Feira da Fruta. Cara, é fantástico. Eu morro de rir com isso. Eu tenho um grupo criativo de amigos que é composto por André Moraes, Sr. Wagner Moura, Bruno Garcia, Lúcio Mauro Filho, enfim, uma turma enorme, que a gente um dia, em casa, a gente fazia muita redublagem de filmes. A gente ficava assistindo na casa de João Falcão, diretor de teatro e cinema, e a gente ficava assistindo os filmes e a gente desligava o som e ficava redublando. Brincadeira que todo mundo faz. Um dia, André Moraes reeditou o Shakespeare Apaixonado e fez um filme chamado Destino de Miguel. Um homem. Não fale comigo, cabra. Estou caçando um cara. Um desejo. O que é que você quer com isso? Fique na sua. Ah, que diabos você quer enganar? Com apenas um objetivo. A Fromato Space Pictures orgulhosamente apresenta O Destino de Miguel. E a gente conseguiu que Caetano Veloso, Sidney Magal, Zé Brito, todo mundo dublasse, a gente ia com o laptop, ia dublando e fez O Destino de Miguel e virou um sucesso na internet, todo mundo assistindo. A gente fez depois a Ópera do Malandro, que são as músicas do Sérgio Malandro, cantadas como ópera, e depois fizemos O Retorno de Miguel, que está no ar há pouquíssimo tempo, que é a redublagem do Rainha Elizabeth, com os mesmos personagens do Destino de Miguel. Você é até jeitoso e tudo, você é jeitoso. Se aparecesse meu caminho há 2 anos atrás, eu lhe furava. Mas agora se pica, não? Se pica. Se pica. Miguel, eu estou preparando uma surpresa pra você. Tenha medo. E sob pena de me repetir, no encerramento do título, como o Marcelo falou ainda agora, que é que a gente viu em Homens de Boa Fortuna, a gente viu Shakespeare resmungando sobre a tragédia que era seu talento não alcançar suas ambições de inspirar os sonhos da humanidade. A barganha com Morpheus nasceu ali, mas teve um preço que ele não enxergou naquele primeiro momento. Mauro, você consegue teorizar sobre o motivo que teria levado o nosso dramaturgo a se arrepender desse acordo com Morpheus, aproveita e fala alguns mitos e verdades acerca de Shakespeare, inclusive a morte de seu filho pequeno, né, o Hamlet. É que a impressão minha ou teve o dedo de Titânia aqui? Cara, a história deixa isso bem claro, né, pra quem conhece Sonho de Uma Noite de Verão. Na peça, a Titânia, que é a Rainha das Fadas, e o Oberon, que é o rei lá dos duendes, eles começam se desentendendo por causa de um pajem. Ela teria, a Titânia teria arrumado um menininho, que ela teria pegado como pajem dela, e o Oberon queria que ela entregasse esse pajem pra ele. Ela se recusava, e por causa disso que ele enfeitiçava ela, fazia ela se apaixonar por um homem com cara de burro, tal. Então todo o mote da peça gira em torno disso. Na história aí do Sandman, o Hamnet, o filho do Shakespeare, estava fazendo o papel desse pajem. A Titânia se interessava por ele e ela pedia para o Morpheus para falar com o Hamnet no intervalo da peça, né, em algum momento, e o Morpheus falava que ia ter um intervalo e que ela poderia ter essa oportunidade. Então, depois aparece o Hamnet falando que o pai não dava atenção para ele, não sei o quê, que só se importava com os personagens, e a Titânia vai lá falar com ele no intervalo. Então, a história dá a entender que a Titânia levou o Hamnet como pajem, e que seria parte do preço que o Shakespeare teria que pagar. Então, por isso que, para todos os efeitos, o filho do Shakespeare teria morrido com 11 anos de idade e de causas desconhecidas, né? Até hoje ninguém sabe, muita gente especula que teria sido tuberculose, mas a história aí do Sandman dá a entender que a Titânia levou ele embora e que Shakespeare começaria a se arrepender do pacto quando ele entendeu, até pela peça que ele tinha escrito, que ele ia perder o filho dele. Então, é uma baita sacada. E essa história mexe também, tem um determinado momento que o filho do Shakespeare está falando com um dos atores, que o pai não dá atenção, prefere muito mais os personagens, as peças, e que se ele sumisse, talvez, se ele morresse, talvez o pai escrevesse uma peça sobre ele, Hamnet. E tem uma teoria, uma especulação muito forte de que a peça Hamlet, a ideia, o Shakespeare teria tirado a partir da morte do filho dele. Por causa de Hamnet, né, são muito parecidas. Mas é uma teoria que a maioria dos estudiosos do Shakespeare descarta. Eles falam que, na verdade, Hamlet é uma derivação de Amnet, que seria uma lenda sobre um príncipe dinamarquês e que seria uma lenda dinamarquesa e que o Shakespeare teria conhecimento dela e feito a história dele sobre o príncipe da Dinamarca. Então seria de Amnet e não de Hamnet. Eu tive uma impressão diferente disso, viu, Mauro? Eu não achei que o menino fizesse parte do acordo. Eu achei que simplesmente o povo das fadas é assim, tem completo desrespeito ao ser humano. Ela fala, gostei desse menininho aqui, vou levar ele. E, inclusive, ela até dá uma fruta, acho, para ele, né? Dá uma maçã para ele comer. E se você lembrar do Livros da Magia, onde ele aparece, é ele que está lá na terceira edição. Quando o Tim Hunter come alguma coisa, ele fica vinculado ao reino das fadas, né? Então, poderia ter alguma relação com isso, dela já ter, por exemplo, marcado ele, dando alguma coisa para ele comer. Mas eu não tinha associado a ser parte do acordo a criança. Eu acho que foi meramente porque ela falou, eu gosto de criança e vou levar um embora para mim. Eu entendi desse jeito, né? Não, também faz sentido, mas é que como a peça, né, como o texto Shakespeare, todo o mote, toda a desavença entre a Titânia e o Oberon tem a ver com o pajem, tem a ver com a criança que ela levou e que o Oberon queria, e ela ter se interessado pelo Hamnet justamente quando ele estava interpretando o pajem, para mim fez muito sentido, como se fosse algo que ela já quis levar, estava já dentro do script, como algo dentro da inspiração que o o Morpheus passou pro Shakespeare. E que no momento em que eles foram interpretar pras fadas, pros duendes, e que as coisas foram se desdobrando daquele jeito, o Shakespeare teria se dado conta de que aquilo iria acontecer, de que a Titânia iria levar o filho dele como pajem. Mas é muito aberto mesmo, é sujeito à interpretação. E você falou, né, de teoria sobre o Shakespeare. Uma das teorias da conspiração envolvendo Shakespeare, né, muita gente diz que ele não existiu de verdade, que ele era pseudônimo para algum outro autor. E tem gente que diz até que ele seria uma mulher, mas é uma das teorias mais famosas, é uma teoria de que ele seria um pseudônimo do Christopher Marlowe, que é um autor famoso, escreveu Fausto, que inclusive na história que o Luigi mencionou, lá do Homem que Não Morre, o Marlowe estava bebendo na taverna com Shakespeare, e o Marlowe seria o mais criativo da dupla, e o Shakespeare não seria ninguém até conhecer o Morpheus. Mas é engraçado que tem uma teoria, né, forte na Inglaterra, tem até o nome de teoria marloviana, de que o Christopher Marlowe e o William Shakespeare seriam a mesma pessoa, que o Marlowe, por problemas pessoais, por estar envolvido com uma mulher casada, jurado de morte e tal, ele teria fingido a própria morte e voltado a escrever como William Shakespeare. Essa teoria se baseia em várias, né, coincidências de trechos de escrita do Shakespeare que eram muito parecidos com os do Marlowe, frases parecidas nas peças de ambos, e pelo fato de que a primeira publicação do Shakespeare, né, conhecida, chamada Vênus e Adonis, foi publicada apenas 13 dias após a morte do Marlowe. Então, muita gente diria que, diz, né, que o Marlowe teria fingido a própria morte e 13 dias depois já voltado como William Shakespeare a escrever, a publicar. Essa teoria, ela é muito contestada. A maioria dos estudiosos levanta vários pontos para dizer que Marlowe, por exemplo, não era bom para escrever comédias, e o Shakespeare escreveu muitas comédias famosas à época, que eles teriam outras diferenças estilísticas gritantes, mas não é uma teoria absurda. Ela não é absurda, principalmente se você levar em consideração que em 2006 foi publicado um estudo científico aceito amplamente de que muitas peças do Shakespeare, na verdade, não eram só dele. Elas teriam sido escritas em parceria com Marlowe, teriam sido escritas a quatro mãos e são mais de uma dezena de peças. Só não teria sido creditado porque o Marlowe já teria morrido e o Shakespeare teria publicado como se fossem só dele. Mas pelo estilo de escrita e por outros estudos feitos à época, na verdade eram textos que eles tinham escrito juntos e que Shakespeare só publicou depois. Então é mais uma dessas teorias da conspiração. O Gaiman não embarca nela, ele coloca como se fossem duas pessoas diferentes, como se o Shakespeare tivesse ficado sabendo da morte do Marlowe, inclusive durante a encenação da peça, mas é interessante como essas coisas se desenvolvem. Eu quero uma dose de mandrágora. Pura, Will. Sirva ao meu amigo uma dose de conhaque. Kit. Como vai, Will? Ótimo, ótimo. Soube que você tem uma peça. Eu tenho. E ouro para comprovar. Eu insisto, uma dose para o Sr. Marlowe. E você tem algo novo para a cortina? Nada disso, é o Dr. Faustus. Oh, adoro suas obras antigas. Esta face que lançou milhares de navios e incendiou as torres imensas de Ilium. Eu tenho uma nova obra, quase acabada. O Massacre de Paris. Um título? E o seu? O meu e Ethel, a filha do pirata. Eu sei. E qual é a história? Bem, tem esse pirata. Eu ainda não escrevi nenhuma linha. Romeu. Romeu é italiano. Sempre se apaixonando. É, muito bem, até encontrar Ethel. Você acha? A filha do seu inimigo. A filha do seu inimigo. Seu melhor amigo morre num duelo com o irmão de Ethel. Ou algo assim, se chama Mercúcio. Mercúcio. Bom nome. Will, estou esperando você. É, eu já vou. Boa sorte, Kit. Essa peça não era pro Burbage? Essa é uma outra. Outra que não escreveu? E essa história venceu em 91 o prestigiado World Fantasy Award na categoria ficção curta, causando, vale dizer, grande rebuliço à época, já que quadrinhos não eram indicados ao prêmio, sendo que esse foi o primeiro e o único a alcançar tal façanha. Cá entre nós, Marcelo, foi pra tanto? Você tem alguma ideia porque Sonho da Noite de Verão teve essa recepção da crítica literária? Olha, explicação eu não vou ter nenhuma, não. Mas eu acho que a relação com Shakespeare, com a fábula, né, com aqueles personagens de fábula, o próprio prestígio que a série do Sandman estava ganhando cada vez mais fora do meio dos quadrinhos, né, para além dos leitores habituais de quadrinhos, devem ter ajudado a esse prêmio vir. É curioso que, como você frisou aí, né, Luigi, foi o único prêmio dessa categoria, né, da World Fantasy Awards, ele ganhou o melhor conto de ficção para uma história em quadrinho. E tempos depois, eu não sei quanto tempo depois, eles eliminaram a possibilidade de se premiar histórias em quadrinhos. Não sei se foi motivado por alguma resistência ao fato de o Sandman ter ganhado e ser um quadrinho, ou se houve outros motivos, mas cheira um pouco a conservadorismo, né? A alguma resistência interna de que um HQ tenha ganhado o prêmio de conto de ficção nessa World Fantasy Awards. Mas eu acho que a presença do Shakespeare aí, ela é poderosíssima, né? E a maneira como o Gaiman arquiteta a própria história da literatura inglesa, com todo um imaginário biográfico do Shakespeare, os mitos e fábulas e a própria grande trama que era o Sandman, deve ter sido imbatível aí nesse ano um conto em quadrinhos chegar com essa grande magnitude, né? A gente falou muito pouco do desenho do Charles Vess, mas eu acredito que o fato de ser um desenho muito límpido, ele não é um desenho rebuscado, né? Ele é detalhado, mas ele não é rebuscado e grotesco como são os desenhos do Kelly Jones, por exemplo, também pode ter ajudado a essa boa recepção, né? É muito fácil acompanhar visualmente a história, né, dessa edição, é muito colorida, ela tem uma narrativa em quadros que o Gaiman até conta extra aqui da edição da Panini, que ele queria um número de quadros, tantos quadros por página, porque ele busca uma certa narrativa cristalina dentro de um roteiro muito complexo. Então acho que os desenhos do Charles Vess contribuíram muito para essa receptividade imediata à história. Agora, de fato, teve um tapetão aí que nunca mais esse prêmio saiu para uma história em quadrinhos, ficou proibido. O fato é que esse Sonho da Noite de Verão, ele saiu em setembro de 1990. Quer dizer, em 91 a série já estava um pouco mais avançada, né? E é curioso você ver, pelo menos 19 números. Provavelmente quando essa história foi percebida, né? O Sandman já estava lá para já no final da Estação das Brumas, né? Como teve, assim, de certa forma, uma carreira meteórica. Como ela começou a fazer sucesso logo rápido, né? Como ela chamou a atenção da crítica especializada ligeiro, né? Eu não sei, cara, assim, eu como leitor de quadrinhos, não como literato, eu não acho a melhor história sequer desse encadernado. Para mim, é o que eu disse há poucos instantes, que a minha preferida é Calliope. Você consome melhor essa história se você conhecendo essa história do Sonho da Noite de Verão. Cara, e essa história é muito complicada de entender, porque é muitas idas e vindas, é um núcleo de personagens muito extenso, cara. Eu acho a história difícil, difícil para você ler o texto original, difícil para você ver um filme, difícil para você adaptar num quadrinho. É bem legal. Eu gosto mais da repercussão da plateia, o pessoal, isso aqui não é fiel e tal, nas entrelinhas, do que a própria encenação dela em si. Mas você vê, Luigi, provavelmente foram esses motivos que te afastam um pouco da história que geraram o prêmio, né? No sentido de que, por exemplo, a história da Calliope, ela é autocontida, ela tem outras referências, ela tem um desenho sujo e talvez para um olhar um pouco mais apressado, um desenho feio e não tem nenhum referencial ali nobre. Quer dizer, tem uma mitologia, mas a nobreza do Shakespeare, ela suplanta muita coisa, né? Eu acho que a história do Sonho de uma Noite de Verão, ela foi legitimada muito por conta dessa utilização de uma peça do Shakespeare da maneira como o Gaiman faz. Eu acho que é inevitável isso. A gente não vai encontrar outros grandes motivos quadrinísticos para o reconhecimento dessa história dentro de um prêmio dado à literatura de ficção. O primeiro que via quando acordar loucamente, vai se apaixonar e por ele suspirar. Sai dentro do capítulo. Reginaldo, tem uma curiosidade bem mórbida sobre essa capa. Nem é sobre a capa, pensando bem, é mais a presença dessa edição numa cena de crime. Você sabe do que eu tô falando? Ela é comentada mais na próxima edição, né, Luigi? Fala sobre, né, um suicídio que tinha essa edição na cena, né, no local. Acho que o rapaz também escreve alguma coisa falando sobre Sandman, né? Mas tem pouco ou nenhuma relação, assim, né? Isso daí foi mais barulho. Acho que Sandman tava tão em alta que ia aparecer em qualquer lugar, inclusive numa cena grotesca dessa. Não teve muito alarde, não passou disso. Até na época, assim, eu não lembro disso, mas você vê em matérias, assim, falando que tentaram dar alguma conotação ao fato de Sandman abordar temas sombrios, né? Mas ficou por isso mesmo, cara. Não passou disso daí, não. Capa, mais uma vez, né? Eu acho que essa daí é a mais parecida de todos com o estilo daquele artista, né? Que o Dave McKean estava querendo homenagear, né? E esse rosto que aparece, que eu acho que é do Morpheus, né? Não sei se poderia ser, não sei, talvez do Oberon, né? Talvez, mas eu acho que é mais o Morpheus mesmo. E ela é toda assim, naquele estilo mesmo, assim, né? Uma tipologia cursiva, assim, né? Uma coisa que remete, dá uma noção de clássica mesmo, né? E ela é toda pontuada por umas fadinhas mesmo, assim, umas criaturazinhas que você vê quase como se fosse uma marca d'água. É bonita, eu acho ela bonita demais, assim, mas mesmo também, inclusive na própria série, no arco aí, não é a que chama mais a minha atenção. Pelo visto, toda essa edição foi premiada. Tudo que ela tinha que ganhar, ela ganhou dos outros, porque da gente aqui ela não é tão brilhante assim. Premiaria dos gatos. É, eu gosto também, eu acho a capa dos gatos maravilhosa, né? Da Calliope também, eu acho que, assim, foi um acerto, né? Essa ela é bonita, não é que ela não é, ela é maravilhosa, cara, mas não é a que mais chama atenção aí no arco, não, pra mim. Só complementando aquela informação da cena do crime, é bem curioso, porque isso era um casal homossexual, um deles, o que foi, simularam o suicídio, ele era leitor de Sandman. E acontece que o namorado dele assassinou ele e simulou a cena do crime como se tivesse sido um suicídio. Aí pegou e escreveu um bilhete lá e assinou como Morpheus. Só que aí depois fizeram a perícia e descobriram que a cena do crime foi totalmente simulada, né? Que foi o namorado dele que o assassinou. E tava lá essa edição do Sonho de uma Noite de Verão. O detalhe todo é esse. E o Leandro Luiz deu um manto, né? No finalzinho da edição de Sandman da Globo. Isso não saiu, acredito que não saiu nem na Conrad, nem na edição definitiva da Panini. É, ele comenta no miolo da próxima edição, né, da 20. Ele comenta, porque aí é uma edição da morte mesmo, né? Se você for parar para pensar, né, a morte tem mais a ver do que essa edição, que ela é toda bonitinha, toda, né, fadinha mesmo, assim. Então, quem matou que era que lia Sandman ou era o outro? Não, era o que morreu. O que morreu, né? Porque o outro, ele armou tudo errado, né? Porque ele pegou, né? Se ele põe aquela edição do Diner, por exemplo, até justifica, né? O cara fala, pronto, chega, né, meu? Não quero ver mais nada, né? Mas essa daí... O Diner fica deprimido com a humanidade, né? Sim, né, meu? Então, mas essa daí tem, sabe? Ou então aquela edição da morte mesmo, né? A edição 8, né? Também. A morte ela é tão positiva, né? Não dá nem pra você imaginar um cara se matando com ela. Mas ela não deixa de ter um aspecto sombrio, né? O som de suas asas, né? Assim, ela não deixa de ter o aspecto sombrio, né? É uma forma de encarar a próxima edição ainda, assim. Quando chegar lá nela, eu falo, vai, meu, deixa. Não vou me adiantar. O fato é que isso é o melhor episódio de CSI que nunca foi ao ar. E só um detalhe. Essa info sobre o World Fantasy World é muito atribuída apenas ao texto do Gaiman, né? Mas só que o Dave McKean, ele também foi consagrado pelo conjunto das capas que ele produziu nesse período de cena. Quer dizer, não foi só o Gaiman que levou o prêmio pela história curta, o Dave McKean, ele também ganhou. Fachada. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Certa vez, Urania Blackwell foi empregada de uma companhia, presumidamente a CIA. Em uma missão, ela acabou topando com uma tumba no Egito, a mesma órbita de Ra que Rex Mason, anos antes, encontrou e transformou no Metamorfo. Daí, Rainy, como é apelidada aqui, se tornou uma versão feminina desse herói, a Mulher Elemento. Igualmente capaz de alterar sua aparência física num nível químico e molecular, quase uma transmorfa. Mas no caso dela, ela não consegue se transmutar em carne. Nessa história é dito que ela tentou uma vez e ficou cheirando e parecendo carne podre, né? A coisa mais fácil para ela é fazer um rosto de silicato, que seca e cai depois de um certo tempo. Bom, o fato é que a personagem realmente foi uma coadjuvante na revista do Metamorfo, nos anos 60, de Bob Haney e Ramona Fradon. Só que com o fim da revista, ela sumiu completamente do mapa. E aqui, em fachada, que Gaiman diz pra gente o que ela andou fazendo. E eu cravo aqui como uma das mais tristes histórias de Sandman. O destino dela, inclusive, me lembrou daquela personagem de Requiem para um Sonho, do Darren Aronofsky. Aquela Sarah Goldfarb, vocês lembram? Era uma viúva solitária que se vê revitalizada pela perspectiva de aparecer na televisão e ser o programa favorito. Era um programa de jogos, né? Acho que perguntas, né? A gente tem um vislumbre disso quando a Rainy, ela recebe um convite para almoçar com uma velha amiga. Aí ela fica toda animada, forja um rosto de silicato com a aparência antiga dela. Daí quando a amiga revela que tá grávida, né, o rosto endurece e cai no chão, aterrorizando essa amiga, né. Bom, é uma vida e uma rotina desgraçada, né, e ela revela que já tentou várias vezes dar cabo da própria vida. O problema é que, dada a sua natureza, né, isso é praticamente impossível. Aí olha só, a morte, a irmã do Morpheus, tava no prédio dela para resgatar uma vizinha que tinha acabado de morrer. Aí eu ouvi o choro da Rainy e resolvi entrar para oferecer um ombro amigo. Aí na conversa, a Rainy saca que ela é a morte. E ela diz que, por mais difícil que seja, um metamorfo pode sim morrer. E para acelerar isso, ela poderia simplesmente olhar para o sol e suplicar a Ra por isso. E foi o que aconteceu. Só que aí eu fiquei me perguntando se isso foi compaixão mesmo, viu, Mauro? Porque minutos antes a morte falou um pouco para Rainy sobre as responsabilidades dela e tal. Se não, eu tive minhas dúvidas se não era mesmo a hora da Rainy. Porque no final me pareceu o mesmo princípio de uma eutanásia, será? O que você acha disso? Eu fui por essa perspectiva também. Para mim, fica claro que não existe acaso com a morte. Não tem a morte que estava passando, a morte esqueceu, a morte lembrou de mim. A morte tem toda a programação dela, cada um tem a sua hora. Aquela era a hora da Rainy. A morte só facilitou ela encontrar o caminho para a liberação. Né? Ela fala até, né, que muitas vezes a morte pode ser piedosa, pode ser uma liberação, e foi o que ela foi para a Rainy. Né? A vida dela estava um tormento sem fim, ela não tinha nenhuma perspectiva. Mostrou o lado, né, B de ser um super poderoso, né? Outro autor, em outro contexto, podia trabalhar esse personagem da Rainy como algo super positivo. Ah, eu posso virar qualquer elemento, eu vou salvar o mundo, eu vou enfrentar super vilões. Mas não, mostra ela deprimida, sem futuro, sem se integrar com a humanidade e querendo, com piedade, pôr um fim a esse sofrimento todo, né? E era a hora dela, a morte esteve lá e ajudou ela a encontrar esse fim, essa liberação. Tanto que você vê, né, que ela morre sorrindo, né? Ela morre quase como se libertando de um martírio. É uma história poderosa, né? É a que eu menos gosto do arco, até porque eu não tenho toda essa ligação com o Metamorfo, não gosto tanto da história, mas eu reconheço o valor dela. Então, cara, o que eu ia falar antes e acho que agora é realmente assim, melhor hora de falar, é isso, realmente, tem alguns diálogos aqui da morte, quando ela fala assim, mas não sou abençoada nem misericordiosa, eu sou o que sou, tenho um trabalho a fazer e o faço. Então, pô, cara, isso é muito forte, né? Assim, ela desmistifica a própria morte, né? Ao mesmo tempo como que a garota elemental aí, ela tá desmistificando o fato dela ser super poderosa, né? Ela poderia realmente, como o Mauro falou, ser uma heroína, mas ela é trágica, né? Ela é uma deformação, ela é uma pessoa que sofreu um acidente. Por isso que é perfeito o nome Fachada na história, por isso que quando ela contempla, né, o sol e vê que ele também não deixa de ser uma máscara, tudo isso é lindo, assim, e realmente assim, emblemático. Acho que nem a gente nem precisa tentar entender muito, porque é realmente assim, eu adoro essa caracterização da morte, né? Ela é uma coisa simples, você não precisa deixar ela assim, tão misteriosa, tão sombria, tão sinistra. Ela faz parte da vida, né, a morte. Cara, que legal essa história, assim, simplesinha, mas direto ao ponto e passa uma mensagem super poderosa, assim, né? Eu acho que a história tem uma das falas mais perturbadoras de toda a saga, né? Que é quando ela separa os sonhos ruins dos sonhos terríveis, né? Ela diz que os sonhos ruins são os pesadelos que uma hora terminam e você acorda. Mas os sonhos terríveis são os sonhos bons, né? Que é quando ela é bonita, ela é casada, ela tem uma família, tem um corpo que não tem esses problemas, que ela ainda é ela mesma, e aí ela acorda. Esse é o sonho terrível. Eu acho essa diferença brutal e dá o tom da história na carne, né? A partir dali, desse momento, a tragédia da personagem está colocada e o caminho que ela vai trilhar ao longo da história fica muito bem delimitado. Eu acho que o Gaiman, nessas horas, ele atinge níveis de sublime aí, difíceis de superar. Tem outra fala que eu acho sensacional, né? É quem encerra a história. A Rainy, ela vivia ligando pro contato dela, da CIA, que ela tinha talvez até uma relação platônica, porque era a única pessoa com quem ela conversava e tal, ele tinha parado de atendê-la, e leva, né, a ela essa escalada de desespero. Depois que a Rainy morre, né, que ela virou essa estátua de sal, o contato dela liga e quem atende é a morte. Aí ela fala, não, você quer falar com a Rainy, infelizmente ela se foi, tal, tal, tal, não posso dar recado a ela. Aí ela fala assim, quem eu sou uma amiga, às vezes, talvez. Então você vê que assim, ela foi lá para ajudar a Rainy. Ela foi lá intencionalmente para pôr fim à miséria, ao sofrimento da Rainy, né? Então não tem acaso aí. E é uma visão, né, entre aspas, positiva da morte, né? Como a própria personagem é. E ainda termina, né, o toque final, ela falando, né, para ele: lamento não poder ajudar, a gente ainda se vê, porque ela vê todo mundo uma hora ou outra. Você não sabe, eu vou aparecer na televisão. Eu recebi uma ligação e uma ficha de inscrição. Ah, mãe, qual é? Eu sou alguém agora, Harry. Todo mundo gosta de mim. Logo, milhões de pessoas vão me ver, vão gostar de mim. É um motivo para sorrir e para acreditar no futuro. Por que é que eu tenho que fazer a cama, lavar a louça? Eu faço tudo, sim. Mas por quê? Não tenho mais ninguém para cuidar. O que é que eu tenho, Harry? Estou só. O Marcelo falava ainda agora dos sonhos bons. É interessante essa ilação do Gaiman, porque se você pensar direitinho, né, a pessoa que está em um momento de dificuldade, qualquer sonho bom é um sonho terrível, né? Porque ao acordar sempre vai ficar com aquele quê de pesadelo, né? Porra, tava tão bom no sonho, né? Eu me peguei pensando nisso. Acho que não sei se é a cerveja agora, mas faz sentido pra mim. Não, faz todo sentido. Cara, só falar uma coisa, né? A amiga dela lá da agência é uma escrotinha, né, meu? Acho que ela tá grávida, né, meu? E ela tá preocupada se o bebê nascer com alguma deformidade, meu? E ela aponta assim, sabe, meu? Assim, uma excursãozinha, assim, meu? É, dá dó, né, meu, assim, é muito escroto de se mostrar isso daí, né, meu? Mas não deixa de ser assim, né, acho que se mais pessoas pensassem desse jeito, né, é um excelente anticoncepcional, né, meu? Que você acha assim. Posso estar eu também soando escroto, meu, mas não foi isso que eu quis dizer, né? É que assim. Foi, eu sei que foi. Não, porque ela tá. É um misantropo, né? Porque ela quer dizer, cara, ela quer dizer assim: se a criança nascer com algum problema, será que ela vai conseguir amar, meu? Que assim, é uma coisa nojenta, asquerosa de se falar, né, meu? A partir do momento que você está disposta a pôr uma vida no mundo, você não vai esperar. Tomara que seja, né, que jogue bem futebol e vá logo para a Europa, né, meu? Você não pode pensar desse jeito, né? Então, assim, é bem escroto mesmo de você mostrar isso, e foi o que eu falei, assim, é realmente, assim, é escroto, mas se as pessoas pensassem no fardo, na responsabilidade, né, no peso de você colocar a vida no mundo, meu, seria pelo menos prudente, né, meu, assim, eu acho legal que é um detalhezinho na história, assim, é um detalhezinho, cara, né, e ela tá falando justamente com uma pessoa que tem uma deformidade, então, cara, eu acho uma sutileza bacana na história. Vamos pra saideira, capítulo? Essa capa aqui, né, é a garota elemental, né, é o nome que ela recebeu aqui, né, com as variações de rostos dela, né, e eu acho, assim, bem legal que a tipologia aqui, ela realmente, assim, é distorcida, né, ela passa o espírito da história, né. Mais uma vez, né, essa questão de rostos, assim, é inspirado, né, naquele artista, né, é Barrow Stoney. Ela é, assim, sombria. Eu acho que até quem conhece, se nunca leu essa história, não associaria essa capa ao personagem da DC, né? Que é uma coisa, assim, encantadora também da escrita do Gaiman, né? Que ele estava uma edição anterior, todo erudito, assim, né? Trabalhando com Shakespeare, agora ele tá assim, no escafundó do universo DC, né, meu? Pegando um personagem, assim, super misterioso, né? Isso é toda, eu acho que é toda a graça, né? Da série, né? Só dizer que na edição definitiva da Panini, ela tá traduzida num letreiro como Moça Elemento. Eu não sei como essa personagem saía por aqui, mas ela não é chamada assim na história. Essa moldura, essa arte aí que o Marquinhos disse que hoje em dia tá na casa da mãe dele, né? Diz que tá na sala lá e diz que tá um pouco deteriorada na parte do meio, né? Por conta do... Ele se colocou uns ornamentos de vidro colorido e peças de bronze, né? Mas, assim, eu achei muito parecido, assim, o estilo dessa máscara com aquela arte muito conhecida, aquela moldura, o grito daquele norueguês, o Edvard Munch, né? É. Eu achei muito, assim, muito parecido, assim. E você vê que o Maquin ficou fixado, assim, né, meu? Tipo fase azul do Picasso, né? Assim que ele ficou fixado nessa ideia de máscaras, né? Tanto é que rendeu aquele filme horroroso, né? Que é o Mirror Mask. Horroroso não, porque, assim, visualmente ele é lindo, né, cara? Mas ele é duro de assistir, viu, cara? Assim. Ele não tem pé nem cabeça, né, meu? Assim. É esse estilão da capa, esses rostos, assim, né? Essa coisa distorcida. Ele ficou preso um pouco aí nesse conceito aí um tempo. Personalidade maravilhosa, diretamente de Brighton Beach, Brooklyn. Vamos dar um aplauso alto astral para Sarah Goldfarb. Eu estou emocionado em dizer que acaba de ganhar um grande prêmio. Esse é o fim de mais um Cinema Anotado. Logo mais voltaremos com o quarto arco, Estação das Brumas, nessa série especial dos Escapistas. Esse podcast tem periodicidade quinzenal e traz temas variados sobre quadrinhos e cultura pop. Para mais episódios e materiais de apoio dos Escapistas, acesse www.escapistaspodcast.com.br. Se você gostou do que ouviu, assine o feed. Por favor, divulgue os Escapistas na sua rede social, Facebook, Twitter e Instagram. faz aquele comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade no ranqueamento da podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compra seu quadrinho através de nossos links e banner no site. Quer deixar algum recado pra gente? Comentar o que você acabou de ouvir? Envie sua mensagem de áudio ou texto para osescapistas@outlook.com. Eu gostaria de agradecer aos meus amigos pela ajudinha aqui. Marcelo, brigadão pela participação aqui, meu amigo. Que diga-se, foi a queima-roupa de última hora mesmo. E foi, você não arregou. Foi um prazer, rapaz. Queria lhe parabenizar o seu novo projeto, o Saco de Ossos, e aproveita e fala um pouquinho dele para o ouvinte. Pois é, primeiro, obrigado aí pelo convite, é um prazer participar desse projeto Sandman Anotado, que eu acompanho um a um e me estimula a reler as histórias, é muito legal mesmo. Vocês estão todos de parabéns. E sim, eu estou aí com um podcast recém-fundado, chama Saco de Ossos. Ele é dedicado à ficção de horror. Eu entrevisto cineastas, quadrinistas, gente de TV, pesquisadores, para falar sobre cinema de horror, quadrinho de terror, esse tipo de coisa. Por enquanto, um episódio no ar, que ele estreou tem uma semana, com o Rodrigo Aragão. Em breve entra, talvez quando esse episódio aqui do Sandman entrar no ar, já esteja publicado, uma entrevista com a Gabriela Amaral Almeida, diretora, e em breve muita novidade legal com gente que faz terror no Brasil, que eu espero que seja uma oportunidade para mais gente conhecer a produção de horror aqui no Brasil. O primeiro tá muito bom, viu, bicho? Eu recomendo, assim, o ouvinte a escutar isso aí, porque o Marcelo aqui é fera aqui. É de casa também, é que é o mais novo escapista aqui pra assuntos aracnídeos. Opa, tamo junto. Ele acabou de publicar aqui a última caçada de Kraven e, pô, eu adorei e vamos lá. E os escapistas de sempre, Mauro. Boa noite, bons sonhos, pessoal. Reginaldo. Opa, valeu. Um abração, pessoal, e até o próximo, os escapistas. Try to be, but you know me, I come back when you want me to. Do you miss me? Miss misery, like you said.